Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô do Jovem Nerd e eu sou o Beats de Battlefield! Aqui é o Beto Estrada e... Param, pam, param, pam. Ah, olha, ele roubou minha apresentação. Ah, muito bom. Aqui é Diogo Braga e eu já babei muito nas costas do Jovem Nerd. Não, cara, não. Tu não pode fazer essa porra sem contexto assim, cara. Não, olha só, o Azaghal não pode. E foi jogando Battlefield. Foi uma brincadeira na BGS que ele ficava gritando. Pode fazer isso não, cara. A introdução é livre. Aqui é a Marcela e eu já tomei muita porrada no Battlefield. Maria da Penha neles. Maria da Penha. Aqui é o Azaghal e eu estou preparadíssimo para esse programa. Olha aí, ó. Tá bom, come longe do microfone, filha da mãe. Vou comer. Pra quê? Muito bem, nerds, estamos aqui com essa galera para falar sobre a saga Battlefield! Olha aí. Muito obrigado, Léo, por colocar o... Esse argumento, sempre que o cara que gosta de Call of Duty falar que é melhor do que Battlefield, você só fala assim pra ele. Resolve qualquer discussão. Acabou a discussão. Você lembra o tema do Call of Duty? Eu não lembro, não sei qual. Vamos falar da história da DICE deste fantástico multiplayer de guerra depois do e-mail. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas honestas. Vamos. Muito bem, Azaghal! Hoje é dia de queima, Azaghal! Eu tenho que criar alguma coisa pra falar. Bota o pé de quatro! Nossa Senhora! Muito bem, né? Hoje vamos falar sobre toda a saga Battlefield, Azaghal. E pra você não se esquecer que está à venda Battlefield 4 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, Azaghal. Totalmente localizado em português. Olha aí. Com as vozes de Dance to Bar, Azaghal. Nosso torrentes brasileiro. E André Ramiro, que fez Tropa de Elite. Cara, tá muito bem feita a dublagem, a localização. Não é mais tradução, é localização para português. Lembrando também que na edição exclusiva do Brasil, você ganha também o filme Tropa de Elite. Olha se aí. For PlayStation 3, você ganha o Blu-ray do Tropa de Elite. Se for o Xbox 360, você ganha o DVD do Tropa de Elite. Espetacular, Battlefield 4, cara, tá lindo. Levolution está aí. Já gravamos aí com do Esquadrão Noob Battlefield 4, aguarde em breve no Nerd Player. Não deixe de comprar o seu Battlefield, eu quero encontrar você no campo de batalha, rapaz. Azaghal, mais um recado da editora Darkside, que já falamos dele no Nerd Office, como falamos de Prince of Thorns, vários nerds comprando, disseram que é muito legal, eu ainda não li, mas estou empolgado, porque muitos elogios, até acabou o estoque. Pois é, acabou, esgotou. Foram os que lançaram o livro dos Goonies, cara, os caras são cuidadosos com os seus lançamentos, mandam muito bem. E agora, Azaghal, eles estão entrando em outra área. Ah. A Darkside quer apresentar a mesma qualidade, bem cuidado com as obras que eles apresentam em livros, também na sétima arte, Azaghal. Oh. Eles estão lançando no Brasil em parceria com a Esfera Filmes o filme Somos o que Somos, Azaghal. Terror. Olha aí. Terror, Azaghal. Afinal de contas, Darkseid, que é especializada em terror exato, e fantasia. Especialização dos caras. Eu não vi o filme ainda, mas está com 83% no Rotten Tomatoes, isso é muito bom. Olha aí. Está com elogios. Estreia no dia 29 de novembro no Rio de Janeiro e São Paulo e nas principais capitais nas semanas seguintes. Então, se você está a fim de pegar um terrorzinho maneiro no cinema, está chegando Somos o que Somos. Tem link aí pro trailer. Ok. Tem link para o Hot Site. Olha aí. Que bonito. Bota na tua agenda, filme de terror, fim de semana, chegando aí. Somos o que somos. Editora Darkside, parabéns. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 17 minutos e 45 headshots de sniper. Azaghal, os e-mails, como sempre, obrigado aos doadores de sangue, Rodrigo Siriani, Maurício Nolasco, Vinícius Augusto e Leandro Lima. Vocês doaram sangue, muito obrigado por compartilhar isso conosco. Isso. Salve vidas e mande suas fotos. Nas artes dos fãs, destaques especiais para Jovem Nerd Boca de Sapo, por Giuliano Peratelli. Aham. Uh-huh. muito bom. Realmente, uhum. O sapo parece Jovem Nerd. Mais uma série de arte do cosplay de Leandro Marques. Não para a máquina. A NASA assume. Nunca houve pouso na Lua. Mais um especial com o nosso querido Tucano. E nos vídeos enviados, nós temos Albert Einstein versus Stephen Hawking. Vamos ligar também falando de Stephen Hawking, um monte de coisa. Alexandre Delfino, 24 anos, professor de inglês e doutorando em linguística. Olha aí, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou escrevendo esse e-mail para comentar duas coisas. Primeiro, observando a constante preocupação do meu xará com a correta pronúncia do inglês, vide o caso Lovecraft. Gostaria de apontar que a correta pronúncia do nome do físico cadeirante e swingueiro é Stephen, com a grafia PH, não Stephen, como a gente falou. A grafia PH é apenas uma versão antiga do nome escrito com V, Stephen. A pronúncia nos dois casos é a mesma, com V. Assim sendo, se fala Stephen Hawking, Stephen King, e não Stephen Hawking, Stephen King. Olha aí. Muito bom, muito obrigado. Caraca, que regrinha também. É, mas é, o cara PHD em linguística, tá certo, ué. Não dá pra facilitar e tirar o PH? Glairton Santos ou Glairton Santos? Como é o seu nome, cara? 21 anos, eu espero que seja um homem. Eu acho que é Glairton. Ah, mas hoje em dia, cara, hoje em dia. Homem. Fortaleza, Ceará. Olá, nerd. Ótimo programa sobre Stephen Hawking. Porém, gostaria de fazer algumas observações. 1. Jane Hawking, ex-esposa, já traía Stephen. Olha aí. Antes dele ter o caso com a enfermeira. Caraca, mano. Em 1977, ela entrou no coro da igreja e conheceu Jonathan. Eu não sei agora como se pronunciam as coisas, mas... Jonathan Henry Jones. E ele se tornou amigo íntimo da família e ajudou James a cuidar dos filhos e de Hawking. Porém, apenas em 1985, Jane confessou a Stephen que ela e Jones tinham um caso. Mas Stephen mesmo fala no documentário Hawking que existem certas necessidades que Jane possuía que ele não podia suprir. Então, de certa forma, Hawking aceitou ser abre aspas, corno manso, fecha aspas, isso aqui. No caso dele, seria um corno estático. Que ok. Caraca, é a piadinha. 2. Hawking se tornou muito famoso por conta do best-seller Uma Breve História do Tempo, um livro que podia ser lido por qualquer pessoa. E depois disso, ele foi a diversos programas de TV e participou de programas como Star Trek e Simpsons, e gravou trechos de sua voz para uma música do Pink Floyd. Isso possibilitou ele entrar de vez na cultura pop mundial. Olha aí. Se o Pink Floyd podia ter pego um sintetizador Floyd. Então, mas acho que quando eles falam gravou, assim, não acho... Eu acho que tipo, ele não foi no estúdio, né? E ficou lá uma palavra por minuto. Eu acho que, né? Mandou por e-mail. Posso fazer com a sua voz sintetizada? Exatamente. Mesmo porque esse sintetizador não é exclusivo dele, né? Eu não sei, eu acho que hoje é exclusivo porque ele já tá velho, né? Ninguém usa mais. 3. Como a Lady Murphy é infalível nas piores situações e Hawking sendo constantemente atingido por essas situações, então diversas desgraças aconteceram ao mesmo. Não foi apenas uma vez que ele sofreu paradas respiratórias. Isso não é Lady Murphy, o cara é doente, cara. Inclusive, quase foi morto por sua antiga esposa, Jane, que pensou em desligar os aparelhos de Hawking quando ele ficou em coma por conta de uma pneumonia. Ele também sofreu um acidente de carro e quebrou o braço, e a imprensa espalhou que o motivo de sua segunda separação com a enfermeira Elaine Masson foi violência doméstica sofrida por Hawking. Nossa. Todas essas informações ditas podem ser encontradas no livro que a gente falou semana passada. Ok? Não venha fazer jabá de outro anunciante. Ele aqui, tá... Ele tá falando de outro livro. Alex Lima, 26 anos, advogado Rio de Janeiro, RJ. Olá, nerds. Escreva esse e-mail pra contar minha experiência de sábado na tarde de autógrafos, lá no Rio. Olha aí. O evento está planejado entre 13 e 17 horas. Porém, eu sabia do esquema das senhas e sabia que se eu chegasse mais pro final, ficaria de fora. Então, eu cheguei na estação do metrô com a minha namorada ao meio-dia e 45. Nossa, chegou cedo. É, não, você muito realmente... cedo. Foi, você foi com antecedência, cara. Eu tô impressionado. Quando cheguei... Não, eu tô... Puta que... 15 minutos. A parada era 1 da tarde e você falou, vou chegar cedo. Dessa vez, Ninguém me segura. Aí, quando cheguei na rua anterior, da casa de eventos, a fila já tava cruzando a rua inteira. Dei uma desanimada na hora, mas minha namorada não me deixou desistir. Ela que me animou na noite anterior, falando que iria comigo. Ela escutou alguns Nerdcasts e tal, etc. A fila, pelo que eu sou, chegou a expandir, avançar por 3 quarteirões. 3 quarteirões? É. Tipo, deu uma volta, sabe? Caraca, então o Crônicas de Gandas é literalmente um blockbuster. É, de fato. Arrasa quarteirão, cara. De fato, de fato. Puta, meu, excelente. Pegamos o nosso lugar na fila em frente à oficina. Aí, eu não sei onde era essa oficina, mas devia ser longe. Um tempo depois, a do box passou e nos deu a senha. 935 e 936. Nossa, cara. Cara, você vê, a gente distribuiu 1.080. E... Não, a primeira leva de senhas foi distribuída logo depois que a gente chegou. Ah, por tá. Volta então, de... Ele foi na segunda leva. 10h30 da manhã. É, então ele foi na segunda leva. Caraca. Foram distribuídas 500 e pouco. Ele já foi na segunda leva. Pois é, eu achei que seria uma tarde tranquila pra levar minha Batalha do Apocalipse pro Eduardo autografar e comprar o livro novo. E virou uma tarde de 5 horas em pé na fila. Nossa, cara, obrigado pela paciência. Foi muito cansativo e eu estava me arrependendo de estar ali, pensando que não tinha como valer a pena passar a tarde inteira de um dia só pra pegar uns autógrafos. Após 5 horas de fila... Ah, eu até falaria que eu acho que não vale a pena. Pô, mas, é mas, muita fila, cara. Mas, como a gente viajou 20 horas de avião... Isso. Se hospedou, passou alguns dias em Los Angeles. Também que isso não é um problema. É. Mas pra conhecer o Stallone... É, valeu a pena. Né, os fãs, eles são capazes de tudo. É, então. Após... E eu nem peguei autógrafo, mas eu bati foto. Você bateu foto, exato. Após 5 horas na fila, tanto eu quanto minha namorada estávamos cansados com os pés doendo. Nós finalmente entramos num prédio com ar-condicionado. Olha aí. Quando chegou a minha vez de levar o livro, a Lotona apertou a minha mão, se desculpou pela correria com um sorriso e pegou meu livro. Quando eu passei por trás do Azaghal, fiz questão de cumprimentá-lo rapidamente, já que ele estava ocupado com a linha de produção de autógrafos que tinha se estabelecido. Tava uma loucura no final. No final da linha de produção. Pra minha surpresa, o senhor da Zeninha também virou com um sorriso e me cumprimentou no meio daquela maluquice de livro na frente dele. Quando desci do palco, estava feliz pela minha missão cumprida e de ter conhecido pessoalmente uma das pessoas mais presentes da minha vida. E no meio das circunstâncias, a orgia de livros na mesa, fui bem recepcionado. Quando estava indo embora, comentei com a minha namorada o que achei impressionante. Eu senti uma preocupação de vocês de que o fã não saísse de lá frustrado. Olha aí, ele sentiu certo que a gente tem essa preocupação. Tenho certeza que se quando chegasse lá em cima vocês nem me olhassem na minha cara, eu ia ficar putaço com a sensação que perdi 5 horas da minha vida. Eu sei do meu lado da história que fiquei em pé 5 horas no sol esperando, mas vocês deviam estar sofrendo assinando tanto livro em linha de produção tentando atender 300 pessoas em uma hora. Então obrigado pelos segundos de atenção e o bom humor que reservaram pra mim e tenho certeza que a todos os fãs passaram. Porra, cara, legal o seu e-mail. Muito obrigado, cara. Muito Foi quase maneiro. Uma preocupação Disney da parte de vocês. Duvido que se lembrem de mim, mas talvez se lembrem da minha namorada. Ela era uma loura de vestido branco levando meu livro A Batalha do Apocalipse. Cara, que isso, cara? Manda foto, né? Se você mandar foto, eu vou lembrar com certeza. Olha o Jovem Nerd! Esse cara... é o Jovem Nerd, cara! Tô falando dele, cara. Se não fosse por ela, eu não teria ido lá nem aturado de 5 horas. Se esse e-mail for lido, queria deixar registrado. Marcela, eu te amo! Ah. Você é a melhor namorada do mundo por 1 milhão de motivos. E sua companhia nesse dia foi só mais um. Legal. Abraço aos Nerds, a Lotona, a Zagal, os demais Nerdcasts presentes, em especial ao Eduardo, que assinou minha Batalha do Apocalipse, e ao Rex, por algum motivo, estava de drag queen. Excelente. Não, mas a gente queria aproveitar. Queremos agradecer a todos os nerds que compareceram no dia 16 de novembro de 2013, na tarde de autógrafos especial do lançamento oficial do guia ilustrado oficial da primeira trilogia do Nerdcast especial de RPG. De ferrar, cara. Crônicas de Gana. Esse subtítulo é uma piadinha maldita do Azaghal, cara. Tem gente falando, o subtítulo de vocês é muito longo, né? É a piada desse desgraçado. Cara, foi animal. Muito animal. Bom. Cara, a gente distribuiu 1.082 senhas. Caraca, é muita gente. Nós atendemos 1.082 pessoas em 6 horas. Cara, foi tempo recorde. Assim, foi até um pouco corrido. Foi. Né? Afinal de contas, nós tínhamos 20 segundos pra cada pessoa. E o pessoal ficou um tempão na fila, mesmo lugar sendo grande. A lotação não cabia 1.000 pessoas, então tinha que sair gente pra entrar e tal. Teve gente que chegou na noite e na véspera. A gente virou Justin Bieber. Só que a gente não mija na lata de lixo e não. Não picha as paredes, né? Falou com todo mundo, cara. Mas obrigado, galera. Mas foi muito obrigado, foda, cara. Teve gente que dormiu na fila, teve maluco, chegou 6 da manhã, a gente chegou lá 10 da manhã pra começar a arrumar as coisas, já tinha fila com 500 pessoas. Cara. Meu Deus do céu. Foi insano, gente. Mas porra, o público do Jovem Nerd, a galera que foi prestigiar, é foda. Vocês são fodas, cara. O amigo obrigado. Imaginário ficou maluco com toda a repercussão da parada. Sim. O Rex virou um superstar. Ele foi realmente de Rufus Cage. Exato. Com sua sunguinha de texugo, tava fantástico. Nós temos um agradecimento especial. Muito especial. Para o Felipe Passos. Sim. A noiva dele, Juliana Souza. Sim. E o amigo do 3D, Lincoln Kinnan Jr. Olha aí. Que foram nossos voluntários, vamos chamar assim. Exatamente. Ajudaram a gente bastante na organização da fila. Vocês e com a galera. Foram fodas. Além, é claro, de agradecer também nossos queridos amigos Nerdcasters, Carlos Voutor, Eduardo Spor, Thiago Rex, Afonso 3D, Gaveta, o Beto do MRG, Blue Hand e o Guga, que apareceram por lá. Exato. Ajudaram na maior confusão da fila. Ajudaram tudo. Marcos Cato, que foi lá, não conseguiu entrar, olha aí. Nossa, cara. Foi barrado. Tivesse ligado, a gente botava o nome no VIP. É. Ele me ligou, mas já era tarde demais. Obrigado por ter ido lá, cara. Agradecer também ao Diego Padilha, do I Hate Flash, que fez as fotos oficiais. Bom, cara, que fotos fodas, eles cara. São especialistas em fotos assim de evento. De evento, e tal. É. E clica no link aí pra você ver a página deles que eles prepararam com as fotos de evento. Olha que animal. E também ao nosso amigo Fernando Royle. Fernando Royle foi filmar. Que foi filmar, já que o Gaveta não consegue mais. Gaveta não, ele é celebridade. Celebridade. Não consegue mais filmar. Então o Royle foi lá, levou sua Steadicam de Araque. Né? Não era. Você fala de Steadicam, você imagina um braço hidráulico, né? Mas não era. Mas, porra, valeu por ter ido e por ter ajudado a gente, cara. Foi foda. Obrigado, galera. Nós tentamos atender as pessoas da melhor maneira possível. A gente resolveu priorizar atender todo mundo, ao invés de atender uma quantidade menor de pessoas por mais tempo. Uh-huh. É o que deu pra fazer, né? A gente sempre não quer deixar a pessoa que veio de longe na fila. E tal. Então a gente tentou fazer o nosso melhor. Espero que tenhamos conseguido, né? Vi muitos feedbacks positivos e tal. Então, muito obrigado. Nós esperamos fazer de novo. Sim. Da próxima vez cobrando, inclusive. Mas valeu, é galera. É sério mesmo, ele tá falando sério. Eu tô falando sério. Eu já fui ver de graça. Ah, cara, que ridículo. Valeu, galera. Obrigado, Tito. Foi muito foda. O Crônica de Gana, se você não comprou lá, tá na Nessor. Pode comprar agora. Exatamente. Tudo bom. Vocês lembram, na década de 90, antes da assim, a internet começando, os BBS, existia uma mania de demos de computação gráfica. Vocês lembram disso? Vocês sabem o que é isso? Sim. Demos com música eletrônica e figuras, tipo assim, um Hans Donner elevado a 10 potência. Cara, isso era muito tosco, assim. Era os benchmarks da época. Não era tosco, não. É tosco hoje. Na época era foda. Sim. Pô, fiquei impressionado que um dos caras que fundou a DICE, ele era o Andreas Axelson, ele era um cara desses grupinhos famosinhos que eu via esses demos nessa época. Era do Silence, do grupo Silence, que era animal. Você baixava essas porra na BBS. Você lembra? Era mais legal que eu sou BBS. Você lembra dessa porra? Não. Eu também não. Eu ficava só no chat e trocando foto. A Biohardware. Por FTP, né? Biohardware, olha aí. Era a BBS que eu usava. Eu fui no encontro de BBS uma vez. É, eu também. Não dei nada. Mas esse cara criou lá com os amigos, tudo universitário, né? Suecos, né? Todos suecos. É, eles criaram a Digital Illusions Creative Entertainment, que é a DICE. Se são suecos, são bonitos. O povo sueco, ele é o povo, é tipo elfo. É um povo bonito, é. Sim. Meu irmão, a gente tava no hotel em Madrid, lembra? Lembro. Tava tendo alguma parada de esporte, e aí vinham vários times, né? China, Brasil, Cuba. Quando entravam os suecos, cara, até a senhorinha da toalha era gata. Era inacreditável. Era feminino, era o time de... Era tipo vôlei, eu acho. Não era vôlei, porque não eram altos. Mas tinha um brasileiro lá, do time brasileiro lá, que tava dando... Ficou reparando o brasileiro, é isso? Não, o cara tava dando umas investidas lá nas suecas. Pô, mas é uma obrigação. Olha só, se você for solteiro e você vê uma sueca, você tem a obrigação de chegar. Mas o Azaghal, olha só, essa regra da beleza, ela só vale quando você está falando do gênero feminino. Porque os homens europeus, eles são tipo um lixo, cara. Todos são magros demais, faltando dente, dente torto, preto. Branquelo, né? Tudo branquelo. Dente amarelo. É, tipo, muito esquisito, sabe? Aqueles caras que, sei lá, se drogaram pra caralho. Não sei o que acontece com eles, cara. Estamos eu aqui realmente discutindo a beleza masculina dos europeus. É, pois é. Não, mas há muito tempo não, mas, cara, né? Mas o lance é que existe uma discrepância muito grande entre o sueco, o macho sueco, e a fêmea sueca. Cara, é tipo assim, a mulher é uma deusa. O cara, meu irmão, o cara é inacreditavelmente bizonho, cara. Sacou? Não dá, não dá, não dá, cara. Não, tem homens bonitos, cara. O Doflamingo não é sueco? Cara, o Doflamingo é uma exceção em qualquer ambiente que ele se encontra. Mas sabe que uma coisa que me impressionou mais quando eu tava lendo sobre a DICE? Que eu encontrei mais uma vez a DICE antes dos tempos, né, de Battlefield. O Andrés foi um dos caras que desenvolveu a famosíssima trilogia do Pinball. Vocês conhecem a trilogia do Pinball? Uh-huh, o Pinball Dreams, Pinball Fantasies e o Pinball Illusions. Todos lançados entre 92 e 94. Foram considerados e são considerados até hoje um dos melhores jogos de pinball já feitos para o ambiente eletrônico, né? Não só não pinball real, mas para computador e tal. E eu lembro que o Pinball Fantasies foi era eu fui tão viciado nessa merda. A física da parada era tão foda, tudo era tão foda. Eu finalmente consegui entender pinball. O que era o pinball? Aquele negócio que você sabe, você monta uma historinha no pinball, você sabe, destranca o negócio, abre outro, não sei o quê, com o Pinball Fantasies, cara, que até hoje é muito foda. Aliás, vou procurar o emulador já. Caraca, eu tô chocado. O quê? O Dolph Lundgren. Estudou no MIT, cara. Sim, é. Aquela piadinha era verdadeira do Expendables 2. Puta que pariu. Ele e o Will Smith. Ele não tem a parada que ele é chefe também, fodão, assim, de cozinha e não sei o quê? Os não suecos, é ele? Né, cara? Os suecos. Mas, Agal, só pra completar aí a informação que você recebeu, ele foi pros Estados Unidos, na verdade, pra fazer um mestrado ou um doutorado. E aí a namorada dele trabalhava na produção do rock. E os caras falaram, pô, a gente precisa de um ator assim assado e tal. Aí a mulher falou, pô, meu namorado é bem esse perfil. Caraca, e aí o Dolph Lundgren... O nome dele é Ivan Drago, né? ele começou no cinema assim. Excelente. Impressionante. Essa galera dos anos 80 e 90, todos começam de uma maneira bizarra. O Roberto também levou uma história que é excelente. Um dos vilões do Die Hard, ele era um bailarino gigante, tipo um monstro. Eu sei, o alemão lá. Tipo, russo. Caralho. Russo, isso. É. Caraca, o Dolph Lundgren é um fenômeno. Olha só, o cara fala sueco, inglês, espanhol, alemão, francês, além de ter noções japonês e italiano. Mas isso é o perfil do europeu, eles falam. O cara foi casado com a Grace Jones. Tá Deus vendo? Me zoa agora, Diogo, por ser fã do Dolph Lundgren até hoje. Me zoa, vai! O cara olha, venceu cara. O campeonato europeu de karatê. Olha aí. Tá, esse gol é melhor. Foi líder de equipe de pentatlon. Grandes merdas. Caraca, grandes merdas. Tu tá uma surra. Você foi num evento e tá um mês resfriado, cara. Você corre daqui até a esquina, tu morre. Agora olha só, olha só. O cara tem o QI de 160 pontos, igual ao do Bill Gates e do Stephen Hawking. Isso aí. Vai tomar no cu. Mas não adianta nada pra fazer filme, né? Porque os filmes dele convenham. Vai tomar no cu, cara. Duff Lundgren subiu um degrau. Ele tá muita porrada na cabeça já, né? Aí deu uma... Há muito tempo que a gente não desviava tão longe da pauta, assim, né? Vamos falar de Battlefield, porra. Cara, você lembrou a parada desses trailers musicais que eu esqueci a porra do nome deles? Demos. Isso. E a primeira coisa que a gente pode falar, assim, com referência, pelo menos pra mim, de Battlefield, sobre a trilha sonora, é que essa trilha sonora, ela foi, obviamente, inspirada em Terminator, cara. Se você pegar os riffs e casar, cara, é, tipo assim, quase que idêntico. Bateria forte, né? Léo, não, vamos pedir pro Léo fazer isso, por favor, Léo. Uma cadelada foda, porque não vai ser tão incrível quanto eu tô falando, mas é bem parecido. Na sua cabeça é mais parecido, exatamente. Na mente de Diogo Braga. É, exatamente. O maneiro é o seguinte, a DICE ficou famosona, mas o Battlefield, ele nasceu de um outro estúdio sueco chamado Refraction Studios, que tinha feito aquele jogo chamado Codename Eagle. Né, Marcela? Codename Eagle. Eu nunca cheguei a jogar, mas ele tinha toda a pegada do Battlefield 1492. 1492, Battlefield de quando descobriram a América. 1942, sim. É. Aliás, é muito maneira a história desse. Eram uns moleques de colégio que no colégio começaram a desenvolver esse motor gráfico, né? A engine gráfica, que deixava você ser um boneco e você entrar num carro, e você entrar num avião, entrar num tanque, essas coisas. Então, tipo, se não existisse o Codename Eagle, não teria o Battlefield. Sim. E quando eles foram adquiridos pela DICE, o projeto que eles tinham em desenvolvimento era o Battlefield 1942. E aí o nome Refraction Studios ele sumiu, mas e permaneceu DICE, mas o projeto veio à tona. Sobre o Codename Eagle, a história dele era centrada nos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, mas era tipo uma linha alternativa, assim, de tempo. Uhum. Que aí passava na Rússia. Era legal a história do jogo, assim. Mas é muito mal feito, não procura no YouTube. Não faz nada. Eu até indico procurar, porque você vê a essência do Battlefield toda tá ali, né? Você vê, com certeza. O lance do Battlefield é que ele surgiu como uma demanda. A gente, quando vai falar de Battlefield, de jogos de FPS, de guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial, a gente tem que, primeiro de tudo, referenciar Resgate do Soldado Ryan, que exato, foi o principal motivador de todos os jogos de Segunda Guerra. Foi a porra do filme. O Resgate do Soldado Ryan, ele criou um keyframe, ele plantou uma bandeira no mundo dos games de FPS, né, cara? Exatamente. Depois do Resgate do Soldado Ryan, o tema Segunda Guerra voltou a ser explorado com força total. Exatamente. E eu lembro que o primeiro jogo que eu entrei nessa onda foi o Medal of Honor, e o Medal of Honor tinha a primeira fase, que era justamente o início do Resgate do Soldado Ryan, você desembarcando na praia de Omaha e andando lá com milhões de tiros, caralho, tá. Pena que não tem mais, né, jogo assim, né? Pois é, passou a Segunda Guerra, que não tem mais. Novo, não tem. Os próprios... Segunda Guerra. De FPS é difícil. Você teve agora, nesse ano, lançado o Company of Heroes 2, mas que ele é um RTS, então é bem diferente e tal. Mas o de FPS que nem esses, assim, hardcore, a gente tá muito tempo sem. O lance do Resgate do Soldado Ryan, cara, e dessa influência deles no jogo, foi o seguinte: já existiam jogos de Segunda Guerra Mundial. Só que esses jogos, um exemplo clássico, é o Wolfenstein em 3D, eles misturavam uma fantasia louca pra caralho com a Segunda Guerra. Então, tipo, o Hitler tinha demônios e soltava bolas de fogo e o caralho. E, tipo, essas paradas eram muito nonsense, que não funcionavam. Quando saiu o Resgate do Ryan, os desenvolvedores começaram a olhar pra aquilo e falaram assim: cara, vamos fazer uma parada Dan Brown, vamos misturar história com ficção? Não, fazer um negócio mais realista, pé no chão, né? Exatamente. No filme. Eles tiveram a ideia genial: vamos chamar a porra do Steven Spielberg pra cá. Peraí, rapidão. Como assim ficção? É verdade. E aí, cara, eles falaram dele e falaram: cara, vamos começar a desenvolver uma parada pegando uma linha mais história, mais real, né? Em cima da história, dos acontecimentos reais, inclusive até usando elementos e personagens que poderiam ter passado por certas situações reais. E vamos usar o apoio do Steven Spielberg. O Steven Spielberg vai servir de consultor pra gente no Medal of Honor, por exemplo. E o cara foi lá, e, tipo, cara, o Medal of Honor foi criado junto com o Steven Spielberg, cara. Olha que coisa foda. E teve esse apelo completo da história. O Medal of Honor foi criado e desenvolvido em cima da história real da Segunda Guerra Mundial. Tem fases que foram missões que aconteceram de verdade, elementos e pessoas que existiam de verdade, cidades que existiam com placas e ambientações, entre aspas, reais, tiradas lá da época. E o próprio Steven Spielberg, cara, quando foi jogar pela primeira vez e quando começou a dar alguns depoimentos sobre o Medal of Honor, ele falou: cara, eu não imaginava que o videogame podia ter uma imersão e uma profundidade tão grande quanto estou vendo agora. Então, assim, tipo, isso é um divisor de águas. Sim. E uma coisa importante, Diogo, é porque, assim, isso que você tá falando e que a gente tá falando agora é mais ou menos ali nos anos 2000, né? Que você tinha uma febre gigante do Counter-Strike. As pessoas jogavam muito jogo de FPS, isso, até por causa das coisas da Lan House e tal, mas só jogava Deathmatch e Capture the Flag. Eram os dois únicos modelos de jogo, assim, de FPS. Até o matar todo mundo, maluco! Era o mata-mata. Mas não tinha estratégia de guerra, né? Quake era uma referência excelente. Ah, é um saco. Não tinha... O cara é correr, pular e atirar. Exato. É o Bunny Hopping, Azaghal. Eu acho uma merda, cara. Mas era isso que você tinha na época, essa quest. Eu odeio, tipo, o Bunny Hopping também. Ah, era legal, cara. Não. Corre, porra. Tinha que tirar essa função, pulo. No início dos anos 2000, justamente você teve esses quatro grandes players aí dos jogos de Segunda Guerra, que era o Medal of Honor, que foi o primeiro, de 99, assim, dos grandes. Depois você teve o Battlefield, depois você teve Call of Duty e o Brothers in Arms, que pra mim era um dos melhores. Esse é foda, eu gostava. Bom. Teve o Team Fortress Classic também, né? É, não, mas de Segunda Guerra Mundial. É, esses quatro eram os grandes de Segunda Guerra, os grandes nomes, os grandes títulos de Segunda Guerra. Sim, Medal of Honor era incrível, cara. É, porque a Marcela, eu entendi que a Marcela falou, é porque ela tava citando exemplos de jogos de teamwork, que o grande lance, aí que, quando o Alexandre falou dessa porra desses jogos, todos eles focavam nos jogadores como um personagem individual no meio de uma guerra, tá? Então você tinha... no mata-mata. É, exatamente, era você ali, numa batalha. E foda-se, um jogador numa guerra real, um soldado só, não faz uma diferença muito grande, obviamente. O inverso disso era transportado pros jogos. O Battlefield, quando chegou, já tinha no mercado de Segunda Guerra Mundial aparecendo, e ele já tinha visto essa parada, porra, eu preciso me diferenciar dos outros players, dos outros jogos, com alguma coisa. O que eu vou inserir no meu jogo para ser diferente? E aí o foco dele foi o teamwork. Ou seja, um soldado aqui não faz verão. Referência à andorinha? Nossa! Foi mal, foi perto. Ninguém pegou. Mas o grande lance era esse, tipo, você sozinho, cara, você não vai a lugar nenhum, assim. O Battlefield, pra mim, foi o grande lance dele é esse, sabe? Pois é, e com isso, Diogo, eles trouxeram um novo modelo de jogos, assim, que é o Conquest, né? Que sim, você, porque que o Capture the Flag vinha antes, né? Exatamente, porque o Capture the Flag foi o último diferente, né? Depois do Deathmatch, e aí vem o Battlefield com um jogo que não tinha história. Tinha um single player, mas não tinha história. Não tinha história. Battlefield não, nunca assim, teve história. Ah, mas a história era a história, né? Da guerra. Pois é, mas você não acompanhava. Não acompanhava porra nenhuma. Pelo jogo. Você não acompanhava uma narrativa. Cada fase era assim. Ele te dava um briefing do que estava acontecendo. Ah, Wake Island. Os asiáticos estão tomando Wake Island de tal maneira, ou protegendo, e você tem que invadir. Wake Island é a fase mais famosa ali do 1942, a mais jogada, né? Yeah. Era só isso, o single player. O grande lance do Battlefield foi que essa estrutura do Conquest no multiplayer, ela revolucionou a maneira de se jogar jogos de FPS. Foi basicamente isso que o Battlefield fez. Ele é um divisor de águas. Sim, é assim. Eu tava lendo uma parada, o pessoal comentando que quando lançaram o Battlefield, a época, o multiplayer não era essa parada, assim, tipo online, não era essa porra, febre como é hoje. Então a galera ia imediatamente pro single player. E quando chegaram no single player, que olharam pro Battlefield, nossos 1942, falaram, cara, que jogo merda, vai ser um fracasso. As pessoas começaram a avaliar o Battlefield pelo single player mesmo. E aí, tipo, os primeiros reviews, entre aspas, eram muito ruins. Até que a galera se ligou no multiplayer. E aí é o que o Roberto falou. E aí, tipo, a parada foi pro espaço, sabe? Mas mesmo assim, cara, o Battlefield de 1942 ainda sofreu muitas notas baixas, ele perdeu muitos pontos por causa do single player, cara, na época. Olha que coisa, né, bicho? Mas sabe, eu vou dar uma opinião. Por favor. De novo avalizado. Gamer. Novo gamer. Seguindo a tendência. No dinheiro. Sabe o que eu acho zoado nesse jogo? Você joga Battlefield e aí você tem dois times, né? Uhum. Só que são dois times onde cada um joga por si, cara. Não é... Depende. Não. É, cara. É uma maluquice. Não, os caras não falam... Não tem um cara que fala assim, vai por ali, não. Vai por aqui. Então, mas... Nossa, na verdade, tem quando você... É zoado. Arruma você tá junto com seus amigos. Pois entendeu? É, mas olha só, o 1942, ele começou com a tendência de organizar um jogo de equipe mesmo, né? Um exército. Só que ele não inseriu a questão da hierarquia dentro do jogo. Só foi inserido mais pra frente. Porque hoje em dia no Battlefield tem até aquele modo comandante, que você, pelo seu tablet, você fica só comandando a galera. Ataca aqui, esquadrão, não sei o que, vai pra lá. Que eu, particularmente, acho do caralho. Não é inovador, isso já tinha no Battlefield 2, mas hoje em dia tem e eu acho que tá muito melhor. E eles, no Battlefield 1942, nego lá dentro. E os clãs da época que tinham que se organizar fora do virtual, né, fora do jogo, pra saber, ó, o soldado talquinho, o recruta talquinho, ele vai ser o comandante do esquadrão A. E aí todo mundo do esquadrão A sabia que tinha que seguir o talquinho. E todo mundo assim, mas não existia a regra do jogo, não acomodava esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, o Azaghal tá certo, cara, não é uma putaria do caralho, né? Mas olha só, é isso todo que mundo eu... pulando e correndo, e atirando, meu irmão, que nem um louco. Mas isso que o Azaghal tá falando. Eu pegar essa galera toda num paintball, meu irmão. Aí eu quero ver quem vai vir correndo, pulando pra cima de mim. Aí eu quero ver. Mas olha só, Azaghal, a ideia do 1942 era exatamente trazer essa ideia do team play. Só que ele não... Era o primeiro primeiro jogo, era a primeira coisa que a gente via desse jeito. Então, assim, eu me lembro que quando ele apareceu na época de Lan House, a gente jogava direto, o Battlefield, você precisa do seu coleguinha pra ganhar, porque senão tu não mantém bandeira, tu não pega a bandeira e não mantém a bandeira. Então, em algum momento, você precisava, sim, do teamplay. Mas ele não tinha organização. Quem olhasse de fora o mapa, era uma zona do caralho. Você tava lá dominando uma bandeira com dois amiguinhos, e aí passava um cara do teu time, só se divertindo, tacando bomba, que quase te mata. É, então, e você, né? Muitas vezes você é otário, tá atrás do saco de areia, filha da puta. É, pois é. Ainda tem o negócio de, tipo, explicar com mais ou menos como é que funciona a mecânica do Conquest, pra quem não sabe, né? Que é o negócio de ter os pontos de controle pelo mapa, e você tem que ir tomando com a tua galera. Então, todo mundo tem que guardar aquele ponto de controle, enquanto o outro grupo vai lá conquistar o outro, e assim por diante. Porque se você perde um ponto de controle, teu time não pode mais fazer o respawn lá. Então, eles vão pra trás. E cada vez mais o time fica em desvantagem. Aí a mecânica é o seguinte, que quem tiver a minoria dos pontos de controle no mapa, começa a sangrar pontos, né? Você começa com, sei lá, 150 pontos, cada time. Cada morte do teu time, tu vai perder um ponto, quer chegar a zero, primeiro perde. E aí, além das mortes, se você tiver a minoria das bandeiras do mapa, você fica sangrando pontos de segundos e segundos, e você vai perder mais rápido. Então é essa que é a mecânica que mantém o time sempre querendo conquistar, lutando pelas bandeiras. Ao mesmo tempo que, ao contrário, se você vai conquistando pontos de controle pelo mapa, as forças inimigas vão diminuindo, não só de jogadores, mas de tudo que eles podem usar, né? Exatamente. E aí isso influenciando a estratégia, no fim das contas, porque o cara, em vez de ele poder te flanquear, porque ele tem dois ou três pontos de spawnar, como começaram a usar os nomes da LAN, ele acaba tendo um só. É, ele acaba tendo um só. É, então, sim, porra, sim. Nasce mais fácil, né? E isso criava os killbox, você sabe o que é isso? Exatamente. O killbox é o seguinte, você tem uma bandeira só e você só tem um lugar pra nascer e o outro time tá com o mapa todo, tá folgado, tá tranquilo, e eles, em vez de conquistar a última bandeira, a galera fica em volta da bandeira matando todo mundo que nasce. O que eles chamam também de base rape, mas o base rape é mais ligado pra base que você não pode perder nunca, né? Sim. Só na sacanagem. Eu chamava isso de killbox porque era justamente isso, a galera encaixotava você naquela única bandeira e era impossível você jogar, você ficava até chato, sabe? É maneiro pra quem tá do outro lado. Chato pra quem tá se fudendo, pra quem tá ganhando, tá valendo. É divertidíssimo. Isso é uma coisa foda, porque o Battlefield, quando ele veio, inclusive, se não me engano, foi uma frase de um dos criadores, cara. O Battlefield, ele foi desenvolvido, e os mapas foram desenvolvidos para valorizar os campers. Porque na guerra, como a Mazagal fala, aqui, na verdade, é um pouco diferente, porque aqui você mira e atira, né? Mas lá, cara, tipo, você não sai correndo. Meu tiro é intuitivo. Meu tiro é intuitivo. Juro. Tá tirando from the rip, né? Da cintura. Assim. Exato, exato. Até na ovelha foi. Eu aprendi com o Chuck Norris. Mas o grande lance era que naquela época, o camper, e até hoje, camper é muito mal visto, né? Só que, cara, o jogo de guerra, a estratégia de guerra, o camper é essencial. Eu acho que o camper é o único que joga direito. Eu também, exatamente. Depende, você. Não vai dizer que o sniper é camper agora. Que isso é não, mas o sniper ele tem que ser camper. O cara que sai correndo, pulando, é um imbecil, cara. Exatamente, cara. Ele não tá vivendo a experiência. Cadê? Você não faz essa porra de mundinho, de não sei o que lá, cadê? Mundinho. Que guerra é essa que o cara sai quicando que nem um coelho no meio do campo adversário? Concordo, eu concordo. Eu queria um jogo onde você fosse um legionário romano e você tivesse que proteger o cara da sua esquerda com um escudo. Ah, se o cara morresse, você morria junto. E aí? Que jogo é maneiro. Porque ia ser maneiro, porque olha a responsabilidade. Ah. Se você não mantesse a linha, ele ia quebrar e você perdia. De fato. É um jogo junto mesmo. Que jogo chato, cara. Que jogo chato, cara. Porque esses jogos de ter que defender gente, cara, isso é muito chato. É muito bom saber que a gente pode contar com o Beto Estrada. Falei em outro podcast que o Battlefield ele me libertou. Ele me libertou do Counter-Strike. Porque justamente o Counter-Strike era muito popular na época das Lan Houses, a era de ouro das Lan Houses, que durou lá seus bons 6 meses. Não, foi mais tempo. Início da década de 2000, assim, rolou bastante. Então, eu jogava Counter-Strike porque era o que tinha pra hoje. Eu sempre fui péssimo e não, sabe, eu achava uma merda esse negócio de você ter que esperar até o final do round pra, né, respawnar e continuar jogando. Então, mas isso teve o seu valor. Eu, cara, jogava muito. Tinha o seu valor pros viciadinhos, pros coelhinhos. Pra mim, eu ficava só observando o jogo. Eu pagava pra ver o jogo dos outros. Ficar de spectator na telinha, né? É, exato. Aí o Battlefield foi um grande libertador, porque, cara, e eu lembro que o Battlefield ele já fez sucesso, muito sucesso, no demo. Ele já abriu o olho de muita gente, inclusive da EA, desde o demo, que começou a ser distribuído nas Lan House, aparecendo nas Lan House e tal. E eu joguei já no demo, antes de lançar. Falei assim, que jogo é esse que não lançou ainda? Que caralho que eu posso entrar no tanque de guerra e explodir esse cara na minha frente? Eu sei que, assim, você tava, assim, no meio que num tiroteio, disputando a bandeira com outro cara, e tarará, de repente, pum, apareceu um tanque de guerra, spawn de tanque de guerra do seu lado, você pulava pra dentro do tanque de guerra e... Pô! Muito realista isso mesmo. E assim, porque eu era apaixonado por vários tipos de jogos de guerra, já os FPS, desde o Wolfenstein 3D, o primeiro FPS, já era apaixonado pelo gênero. Depois, Segunda Guerra com o Medal of Honor foi foda demais. E eu adorava também jogos de simulação de aviação de Segunda Guerra, né? Já falei aqui que eu jogava desde 95 Warbirds Online, que a gente conectava domingo 5 horas da manhã, que era a única hora que dava, sabe, ping amarelo pra gente poder voar de alguma forma em conjunto. O amarelo já servia naquela época. O amarelo era ótimo. E o engraçado é que nessa época, a frase surfar na internet fazia sentido, porque o surfista era quase pra caralho, né, cara? Exato. E também vários jogos de single player de simulação de aviação que eram fodas, que eu até me esqueço o nome. Tinha um do Pacífico, tinha outros da Europa e tal. Você já jogou esses jogos de novo? Eles iam ser foda mesmo. Cara, não faça. Ah, eu não tenho coragem, cara. O primeiro jogo de simulação de Segunda Guerra de aviação que eu joguei era o Secrets of the Luftwaffe da LucasArts. Cara, que era um festival de avião 2D. Quando o avião, o inimigo tava longe, você via só um traço de pixels pretos na sua tela, cara. Esse era o nível do jogo, cara. Se vocês procurarem Secret Weapons of the Luftwaffe no Google, vocês vão tomar um susto, cara. Mas era foda pra caralho. Era tipo Stunts, só que no ar, né? Lembra dos Stunts, aqueles carrinhos? Stunts, exatamente. Era Stunts no ar. Mas, pô, era irado. Você pegava um B-17, decolava da Inglaterra, voava até a Alemanha, bombardeava, errava tudo, obviamente, e voltava pra Inglaterra. Só que todos esses jogos, eles eram próprios pros seus formatos. Jogo de avião, você só voa de avião. Jogo de guerra de FPS, você só tá na rua. Jogo de carro, você só tá no carro. De repente, os caras me entregam tudo ao mesmo tempo, cara. Eu posso sair do tanque, correr pra um zero, o caça japonês, e decolar, cara. E jogar bomba, e atirar, e o cacete, pular de paraquedas numa outra base. É uma loucura, cara. Essa porra, cara, me empolgou muito. Então, é por isso que eu virei bitch desde o primeiro jogo. Porque era essa junção, cara, de todos esses modos de jogo, só que uma loucura cooperativa multiplayer. O lance não é simplesmente que eles pegaram aquilo ali e te entregaram tudo na mesma coisa. Não. Existe uma física específica e um modo de se jogar e de se comandar cada um dos veículos. Por exemplo, o tanque, ele tem o seu peso, ele tem a sua manobrabilidade, ele tem a sua maneira de ser guiado. O avião, a sua física é diferente, diferente não, mas a sua maneira de jogar é específica. Ou seja, você tem todo o universo remodelado para se adaptar ao jogo no avião. Então eles reuniram os três jogos diferentes, o terra, ar, mar, e o Tchicambau, e puseram no Battlefield. Planeta. Planeta. Com as vai, planeta. Coração. Necessárias, filha da puta. Com as adaptações necessárias pra que aquilo funcionasse. Porque, por exemplo, no Medal of Honor, você até tinha alguns momentos que você comandava um tanque, mas a jogabilidade era a mesma do jogador com a arminha na mão. Ou seja, era a mesma coisa. Controlar o tanque e atirar com a metralhadora era igual. Mudava muito pouco. E o Battlefield não. O Battlefield parou e, cara, vamos fazer isso como se fosse um jogo de tanque agora. Ah, isso foi assustador, porque a gente não esperava que, porra, tenho que aprender a jogar com o tanque. Agora eu tenho que aprender a jogar com o avião, sabe? Tipo, exigia uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado pra cada uma das paradas, cara. Era muito foda. Você ainda podia pilotar os destroyers e o porta-aviões, né, cara? Exatamente. Que fazia um estrago. O cara deixava o destroyer do lado de base e ficava só... Aliás, isso era um problema de equilíbrio do jogo. Você ia camperar na bateria antiaérea também. Camperava, exatamente. Ali é foda. E aí chegam os mods no Battlefield. Você tinha um monte de mods. Você tinha mod de pirata, você tinha mod de um monte de coisa. Mas o Desert Combat foi o que fez eu e Diogo, por exemplo, mas muita gente, parar de jogar o Battlefield como um jogo de Segunda Guerra Mundial. Foi impressionante. O Desert Combat foi muito bem aceito. Foi quando? Foi em 2003? Foi. Viu? 2003, pra quem não lembra, começou a guerra do Iraque. Na verdade, não. A do Golfo, né? Não, a guerra do Golfo foi em 91. A guerra do Iraque foi a invasão aí do Bush. Isso. Depois do 11 de setembro e tal. Eles invadiram o Iraque pra depor o Saddam. E aí, isso tava na mídia o tempo todo. Essa guerra no deserto, né? Soldado no deserto. É, a guerra moderna. As pessoas estavam acompanhando pela TV, ao vivo, pela internet, mais uma guerra. E esse assunto passou a ser, obviamente, explorado. Assim como o Segunda Guerra Mundial foi um assunto muito explorado depois do Resgate do Soldado Ryan, que foi um sucesso, virou modinha. Depois da guerra, da invasão do Iraque, agora no governo Bush, em 2003, o combate moderno no deserto passa a ser a moda, né? E até hoje, entendeu? Os jogos ainda estão orbitando esse assunto do combate moderno no deserto. Então, o Desert Combat foi um mod desenvolvido pelos caras da... Como é que era o nome? Era Trauma Studios. Que até foi comprado pela DICE depois, né? Porque os caras fizeram tanto sucesso, parabéns. Isso foi... fizeram vou tão dizer bem. Que isso foi uma mancha. Isso foi uma mancha na carreira da DICE. Por quê? Porque eles compraram a Trauma Studios. Eles desenvolveram, né? A Trauma fez o mod Desert Combat. E aí, porra, ficou esse é um dos melhores mods, na minha opinião, já feitos para jogos de computador. Eles conseguiram realmente adaptar toda a mecânica do Battlefield para o combate moderno. Tinha tanque Abrams, que é moderno, as armas, exatamente, tudo, os helicópteros, o caralho tudo. E aí os caras, a DICE comprou os caras quando eles foram fazer o Battlefield 2. Eu falei assim, caras, vem pra cá, vocês vão ajudar a gente a desenvolver o Battlefield 2. E aí os caras começaram a preparar vários elementos, vários features maneiros pro Battlefield 2. E são features que até hoje a gente usa, sabe? Tem coisas que não são revolucionárias, mas a perfeição que os caras trouxeram pra época foi incrível. E aí, tipo assim, poucos meses depois que o Battlefield 2 saiu, foi lançado, eles chutaram a bunda do pessoal da Trauma. A galera da Trauma, eles quando a DICE foi fazer o Battlefield 2 e tal, o Battlefield tinha sido um sucesso absoluto. Todas as críticas falando bem do jogo, isso aqui é revolucionário, não sei o quê. E aí chamaram os caras, porque eles estavam pensando em mudar as coisas. E eles trouxeram isso que o Azaghal tava falando que falta. Por exemplo, esse modo Commander que tem no Battlefield hoje, ele teve primeiro no 2. Eu nunca joguei. Por que não falou pra mim que tinha essa porra? O quê? Tu já jogou modo Commander? 4? Tem no 4 também. Nunca joguei. Caraca, acabou de instalar, todo cara. Dia. O cara me vê todo dia. Caralho. Cara, não, uma vez mesmo. Uma não. Vez o cara não pode falar assim. Você sabia que o Battlefield tem modo Comando? Uma vez. No Battlefield 3 não tinha. Só no 4. Só no 4. E você tem que ter level 10 pra entrar no modo Commander. Então joga lá. Botar o modo que é pra jogar. A galera do Desert Combat, eles fizeram o que, na minha opinião humilde, é o que define esse jogo multiplayer hoje. Porque o Battlefield 2, ele tem o multiplayer que bota os elementos que fazem os jogos de multiplayer, de tiro, FPS, hoje funcionarem. Então ele começa a colocar aquele negócio de conforme você vai melhorando, você vai tendo acesso a itens novos. Conforme você vai melhorando, você também vai se diferenciando dos outros jogadores com badges. Então, assim, a estrutura do Battlefield 2 pro multiplayer, e isso é responsabilidade da Trauma Studio na época, ela é muito marcante, assim, é a coisa que define o que a gente joga hoje. Tanto que perdurou, né? Por isso que perdurou. Eu lembro até hoje, cara, em 2005, que lançou Battlefield 2, e eu morava na Tijuca. Aí, a Nova Tijuca. Estava morando na Tijuca. Faz ele ruim da vida, né? A comoção dos tijucanos. Que engraçado. Sempre bom saber que existe mais de nós no mundo, rapaz. Então, eu vou falar um negócio. Vocês vão ter um ataque. Okay. Eu nasci na Tijuca. Olha, é isso aí. Por isso que a Tijuca é essa maravilha, rapaz. Mas eu vazei rápido. Por isso que eu sou o que eu sou. Aí, tava lá morando na Tijuca. Aí, eu lembro. 11 horas da manhã, eu pego o telefone, eu ligo pra loja. De, sei lá, uma dessas livrarias master aí do Shop Tijuca. Liguei assim, bom dia, por favor, poderia falar com a seção de jogos eletrônicos? Aí o cara, pois não, meu caro amigo, você saberia dizer se... Eu sempre tenho a impressão que esses caras não fazem ideia do que é os produtos que estão nas prateleiras, sabe? Porque o Jovem Nerd, ele sempre julga todo mundo. Porque mas é uma experiência. Mas nesse ponto. É que eu sabia que era o dia do lançamento, era aquele dia, né? Será? O senhor poderia me informar se já chegou um jogo intitulado Battlefield 2? Aí ele, ah, não, tá aqui, senhor. Tá. Ah, o senhor tem muitas unidades e tal? Ele, não, eu tenho, sei lá, acho que tem umas 5. O senhor poderia segurar uma para mim? Aí eu, ah, muito bem, olha, obrigado. Aí, cara, tipo assim, desligando o telefone, pá, descendo, correndo, pegando o ônibus, indo pro Shopping Tijuca. E aí sai com, ah, minha... Sai com aquela sacolinha feliz da vida com o Battlefield 2, cara. Aí você volta pra instalar, e daí erro na instalação. Ai, não, olha, PC é foda. Cara, era uma emoção que a gente tinha de pegar a versão retail, né? Ah, antes, é, cara. No lançamento, ficava maluco. Aí chegava e instalava. O meu CD do Diablo, quando eu comprei, ele estourou dentro do meu driver. Que isso? Olha o Diablo. Olha o Diablo. Não pensa no Diablo que ele aparece. Caraca. Eu fui rodar ele, acho que a rotação ficou muito alta e ele pum, estourou. Nossa. Foi de trás pra frente, Marcelo. O problema do Battlefield era que, como é um jogo multiplayer, você depende de muitos fatores, né, cara? Você depende da conexão, você depende de você achar um server que esteja com... Na época, hoje em dia você acha fácil, mas na época, achar um server que tava com um ping baixo pra você poder jogar, que tivesse, sei lá, mais de duas pessoas. E os servers geralmente eram lá fora, né, Alexandre? O que fazia com que as nossas conexões aqui do Brasil ficassem um lixo, né, cara? Um lixo, então, um lixo. Você tinha que atirar com o poder da matemática pra supor que você ia acertar. Ah, mas era já bem melhor do que jogar com o poder da verdade, eu tinha que calcular a distância e tinha que calcular também o lag, né, cara? Exato, não, o poder da matemática é só pro lag, cara. Ô, Diogo, você tava falando que eles botaram a galera do trauma pra fora, assim, chutaram a bunda dos caras, mas depois eles foram pra THQ, fizeram Homefront e faliu a THQ, né? Então... É, mas o Homefront é um jogo injustiçado. O Homefront eu acho o Homefront ruim, cara. É muito bom. Eu gosto, não. É muito bom, eu defendo, sou um defensor do Homefront. Eu também. Homefront é aquele que a Rússia invade os Estados Unidos, aquela porra toda? A Coreia. A Coreia invade os Estados Unidos, isso. É, esse mesmo. Eu gosto, eu acho que foi um jogo maneiro, com uma proposta bacana, e vou te dizer que o single player do jogo é irado, cara. E o multiplayer do jogo é muito bom. Vale lembrar que essa galera realmente sabe trabalhar com o multiplayer, porque o Homefront tinha um player muito desvalorizado, mas era muito bom. É, bom, tá sucesso aí até hoje. Homefront 4 lançou agora. Sabe o que é sucesso até hoje, cara? O mod do Desert Combat, porque quando a DICE comprou a Trauma Studios, né, pagou a bagatela de $200 mil, se não me engano, acho que foi isso. O time já falou. 500 mil. Foram 500 mil dólares. Pra comprar quem? Quando a DICE comprou a Trauma, né? Porra, fizeram um puta negócio. Porra, 500 mil, eu pago. Que merreca, que... né, hoje em dia. O cara, eles pegaram metade do estúdio, era tipo underground, assim. Bato vai ser comprada pela empresa imperialista do caralho, pra Suécia, filha da puta, eu não vou. Metade da empresa não foi, cara. Metade da empresa ficou e os caras investiram no mod do Desert Combat. E o Desert Combat se tornou um mod e realmente subiu. Ele sobrou um jogo e tem várias continuações, assim. Até eu acho que hoje em dia tem o Desert Combat Final. Peraí. Tem uma galera que joga Desert Combat até hoje. É, ele é bom. Mas o Battlefield tá de graça agora. Mas não, caralho. Ele, pelo que eu sei, ele não é mais só um mod, ele se tornou um jogo mesmo, tipo, Desert Combat. Ele evoluiu do mod, ele virou borboleta. Tá, mas ele tá com aqueles gráficos ainda? É, ele não tá mais, né, gente? Já mudou, né? Já evoluímos. Não julga, eu jogo CS até hoje. Tá jogando Desert Combat hoje é porque o cara tá rodando um 486 em casa, né, cara? Não. Tem gente que gosta de jogos antigos, tipo o Roberto. Não. Peraí. Você jogar jogo antigo, tipo assim, Super Mario, é uma coisa. É vintage. Jogar um Desert Combat hoje, cara, é caído, cara. Eu jogo CS até hoje, Alexandre. Eu jogo Day of Defeat até hoje, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, olha só. Jogo que Day of Defeat é maneiro. Jogo que você só pode atirar from the hip, cara. Não dá mais. Ah, não. É Counter-Strike, eu não jogo mais, não. Eu aceito a sua verdade, mas não compartilho dela. Faço coelhinho, hein? Falou. Você faz coelhinho? Tá no Let's For Dead, seu maluco. A gente não mencionou que antes do Battlefield 2 teve um o Battlefield Vietnã. Sim. Sim. E foi desenvolvido, porque a DICE comprou uma empresa canadense e transformou em DICE Canadá. E essa DICE Canadá que fez esse Battlefield Vietnã, mas que não foi tão legal. Foi, cara. Não foi. É demais, cara. Não. É demais, cara. Não, foi, cara. Não fez sucesso. Não fez sucesso. Então, mas vocês perceberam que pra ser legal pro Jovem Nerd, não precisa ser só bom. Não. Tem que fazer sucesso. Não. Não. Olha, foi só tão legal. O jogo multiplayer do Battlefield, presta atenção. Se o jogo multiplayer não fizer sucesso, ninguém joga e aí você não consegue jogar. Porque você precisa das outras pessoas. Ninguém joga. Ah, filho, você podia ter te divertido horrores com o Beto e o Diogo se você não fosse tão preconceituoso. Só tinha server americano, inglês, com ping 250 pra cima. Uma bosta, não dá pra jogar, você, cara. Você, Alexandre, não era um garoto de Lan House. Porque no Brasil. O Battlefield no Brasil, pra quem não tinha grana, e quem assim, quem era classe média baixa, não tinha como jogar em servidor lá fora. Ou quando era preguiçoso, não queria acordar às 5 da manhã, não tinha como jogar. Não tinha, não existia Battlefield online. Não existia. Você tinha que ir pra uma Lan House ou levar o seu computador pra casa do seu amigo pra jogar. Na época do Vietnã já jogava online, maluco. Eu não. Olha, a minha internet ainda era de 18k. 18 mil, meu. Esse robot de... Não, merda. Então, nossa. Eu só podia jogar na Lan House. Só podia jogar lá. E o Vietnã, cara, quando ele veio, primeiro que ele mudou completamente o estilo de jogo. E segundo, que o Vietnã, ele foi um grande estudo de muitas coisas pro Battlefield. Foi no Vietnã que eles começaram a facilitar a jogabilidade de diversos transportes. Por exemplo, o uso do helicóptero que foi inserido ali. Porra, tem um modo de você pilotar o helicóptero, a maneira como você pilota o helicóptero é muito fácil, cara. É muito fácil. E a gente tinha referência do helicóptero, do Desert Combat, cara, que era impossível. Tudo bem que o Desert Combat foi criado pela DICE, mas era o que a gente tinha. É, eu lembro, melhorou pra caramba. É, quando a gente chegou, cara, bicho, eu lembro que no nosso clã, no nosso grupo lá da Lan House, tinha um maluco, que era o Rogerinho, um beijo pra você, ele era o piloto de helicóptero. O cara, ele fazia o diabo com aquele helicóptero no Desert Combat. Quando chegou o Vietnã, cara, ele perdeu completamente a moral. O nego pagava lanche pra ele lá na house. E aí, meu piloto, toma esse, tá bom. Caraca. Cara, quando chegou o Vietnã, acabou, cara. Ninguém queria nem falar com o Rogério mais, cara. Porque qualquer um pilotava aquela merda. Mas olha só, o Vietnã, cara, ele trouxe duas paradas legais. Primeiro é que a DICE entendeu que as pessoas só jogavam o modo Conquest. Porque no Battlefield 1942 tinha outros modos. Só que ninguém se importava, a verdade era essa. Verdade, e aí verdade. No Vietnã eles resolveram meio que assumir, assim, beleza. Então só tem Conquest. E outra coisa que foi o que causou aí o insucesso do jogo, segundo o Jovem Nerd, é porque ele perdeu o lance de um cenário grande, onde você tem uma batalha. Os cenários eram muito pequenos e você tinha, do lado americano, tu podia usar muita arma, tanque, helicóptero, não sei o quê. Do lado vietnamita, você usava pouca arma, não tinha veículo de origem e você tinha que usar muitos túneis por debaixo da terra. Uhum. Então a dinâmica do jogo do Vietnã, ela foi quebrada. A dinâmica do Battlefield, ela foi quebrada no Vietnã. Ainda não, assim... Quebrada, rapidinho. Mas ela foi adaptada para a realidade da guerra que rolou. Olha aí, especialista em guerra, e você falou mal dela dele, hein? Sim, mas quebrou o gameplay. Ainda é um jogo, ainda precisa não quebrou, do gameplay. Cara. Ah, não acho que quebrou o gameplay. Era muito legal. Exatamente, era uma guerra diferente, cara. Guerra do Vietnã, em essência, era uma guerra muito mais próxima que as guerras da Segunda Guerra Mundial, que eram guerras de distância. Então, porra, você ficava de um lado tentando dar tiro lá longe no outro maluco. E o Vietnã não, era matão, cara. Muito mato. E você do nada viu um maluco saindo do mato correndo com a porra da baioneta. Era meio que isso, cara, sabe? E o lance do Battlefield Vietnã, que eles inseriram, que foi um elemento do caralho, era o transporte aéreo de tropas, cara. A primeira cavalaria, sabe? Sim. Porra, você chegava lá na sua base, você estava com um ponto de base lá pra trás, porra, você botava uma galera no helicóptero, quando você saía, você podia avançar pra tomar a bandeira lá no cu do mundo, cara. E isso fazia uma diferença de jogo absurda. Eu lembro, inclusive, que tinha uma fase chamada Real Dragon não sei o que lá, que era a primeira missão real. Isso o Battlefield é foda. A primeira remissão real do Vietnã foi que eles botaram... Tem até naquele filme Fomos Heróis, do Mel Gibson, que é um filme uma merda, mas eu acho foda. Caralho, vai tomar no cu. Ele é o primeiro a pisar em campo e o último a sair. Nunca mais fiz isso. Cara, mas assim, eles puseram essa primeira missão, que realmente foi a primeira missão, entre aspas, da Guerra do Vietnã, que foi um caos, cara. Eles colocaram os soldados no meio de um vale, e o vale era tomado pelos Vietcongs. Eles foram pro primeiro ponto cercado da guerra. Tipo, e existe essa missão, cara, que é impossível no Battlefield Vietnã. Mas era animal pegar a AK-47 naquele jogo. Muito. Uma coisa que nasceu nesse jogo e foi transferida pro Battlefield 2 era o bonde do helicóptero, que você tá falando aí. O bonde do helicóptero é o seguinte: os caras descobriram que você podia nascer da classe engenheiro e você tinha aquela tocha que conserta o veículo. E você podia consertar o helicóptero. Maçarico? Era um maçarico, é. Tocha? Era uma tocha. A tocha olímpica. Não, mas ó, em defesa da Jovem Nerd, era torch, acho que. É, eu tô com a palavra torch na cabeça. É, vamos criticar a anta gigante, então. Giant Ant. Você ia com o maçarico e você podia consertar o helicóptero de dentro do helicóptero. Então, o que acontecia? Aí todo mundo naquele Huey, ou no Battlefield 2 já era o Black Hawk, né? Ficava aquele bonde que descia numa bandeira, aí os caras matavam todo mundo em volta, e quem atirava no helicóptero, conseguia atirar com metralhadora, com RPG ou o que for, os caras estavam consertando o helicóptero, ficava imortal, cara. Então o bonde do helicóptero ia de bandeira em bandeira, e ninguém conseguia derrubar aquela merda, cara. Era um desequilíbrio do jogo, mas era engraçado essa situação do bonde. Porque isso mostrava assim, se tivesse todo mundo jogando cada um por si, como é muito normal você ver nos servidores, isso não acontecia. Mas se juntasse uma galera jogando cooperativo, um grupinho de 4, 5 malucos, o cara fazia o bonde do helicóptero e conquistava a fase inteira, maluco. Não tinha como. Verdade, e mesmo assim, era legal jogar com o Vietcong, era muito bacana, era um time muito legal de jogar. Era um jogo diferente, era mais stealth e tal, você tinha que ir mais... Era assimétrico o combate, né? Diferente de um lado pro outro. Mas uma coisa legal que o Vietnã fez também é que quando você pegava o helicóptero pra fazer o bonde aí do Jovem Nerd, você, cara, podia botar uma trilha sonora fantástica. Nossa, pra cara, você ouvir, que era uma coisa muito diferente, né? Você sentava, jogava um jogo e, pô, Vietnã, aquele clima, de repente começava a rolar, vamos lá, Léo, Fortunate Son, do Creedence Clearwater. Porra, e aí, aquilo ali, cara, no clima do jogo, aí, porra, de repente, Wild Thing, e várias músicas do Vietnã, era muito fodas isso. Músicas do Vietnã. Uma das minhas preferidas pra jogar, aquele jogo era Shaking All Over, cara, era muito bom. Isso era maneiro, o negócio da música. E isso que eu acho que transformou, pelo menos pra mim, o Battlefield do Vietnã num grande jogo, porque quando você entrava no helicóptero, que era um dos meios de transporte que a gente mais usava no jogo, pra fazer alguma coisa, e entrava uma porra dessa, ou os próprios loadings, aquelas porras dessas músicas que te colocavam dentro do clima do jogo, cara, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de rock e esse tipo de música dentro desse tipo de jogo, cara. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. E eu me sentia literalmente dentro de um filme de guerra, cara. Sabe qual é? E, porra, eu passava aquela porra preta embaixo dos olhos e botava a porra do meu capacete e vamos lá! Bom dia, Vietnã! Puta que pariu, eu sou o Rock Wheels, caralho! Pode crer, era muito bom dia, Vietnã. Isso foi antes do Battlefield 2. Então, depois do Battlefield 2, a gente teve ainda o Battlefield 2 Modern Combat, que foi lançado exclusivamente para os consoles, não foi bem, era uma jogabilidade bem diferente, tentaram fazer um negócio meio single player e tal, mas que vale só a menção, assim. Não, vale a menção de um teste que eles fizeram. Eu achei interessante, não gostei muito, mas achei interessante. PS2, né, ele era? Xbox One, PS2, não lançou PC, PS2. Por incrível, né? Porque eles, todos os outros Battlefields eram PC, era um jogo de PC. Pá, era foda. E aí, ele se veio pro console. Eles tentaram fazer essa adaptação pro console, utilizando um esquema que você podia pular de um jogador pro outro, né? Então tu tava jogando aqui de sniper, mas, porra, teus tanques estão chegando. Aí tu, porra, mas esses tanques estão indo por onde? E aí você teleportava sua mente pro cara dentro do tanque. Aí você começava a controlar aquele soldado lá dentro. Então você tinha que meio que essa estratégia do controle possuindo cada soldado do teu jogo, sabe? De cada vez. Era interessante. Não gostei muito, mas achei que realmente tinha lá sua pontuação válida. É o que aconteceu. Em outubro de 2006, a Electronic Arts, que já era distribuidora, finalmente adquiriu completamente a DICE, e a DICE Canadá fechou pelo seu grande sucesso Battlefield Vietnã. Olha só, pra não dizer que eu só gosto de jogo popular, em 2006, o mesmo ano ainda, em 2006, foi lançado o Battlefield 2142. Foda. Que era jogão. Um jogo espetacular que não fez sucesso. Foda. Esse jogo era fantástico. Era cara. Fantástico, era foda, cara. Eu não cara. Gostei desse jogo. Não, olha só, mas você está no time de muitos, muitos fãs do Battlefield que simplesmente preferiam um cenário histórico ou um cenário de combate moderno. E esse era um cenário futurista, era ficção científica. E aí vai pro gosto de cada um. Eu gosto de ficção científica. Eu achei maneiríssimo jogar um jogo de Battlefield onde eu podia entrar num mecanoide bípede e sair andando e tá. Mesmo porque, cara, eu era mega fã de MechWarrior. Então eu falei, caralho, MechWarrior no Battlefield, cara. Não, mas sim, ó, em minha defesa, eu gosto pra caramba da temática futurista. Eu adoro, pra você ter uma ideia, eu adoro Mass Effect, amo. A Marcela, ela é a mulher que, na verdade, ele é o cara, a mulher que mais tem horas de Mass Effect jogadas na vida. Ela tem mais horas jogadas do que vida vivida, provavelmente. Acho que eu tenho umas 400 horas. Meu Olha Deus! Isso, cara. 400 horas de três carinhas atrás do... Não, mas dos três jogos. Caralho, parabéns. Sabe, da mureta? Eu tenho 380 de Left 4 Dead 2 também. Olha isso, Diogo. Jovem Nerd resumiu uma das maiores franquias já feitas para os videogames a três carinhas atrás da mureta. Não, olha só. Presta atenção, eu joguei todos os Mass Effects e eu gosto. Pra caramba. Achava massa. Mas sacana. Qualquer problema no universo de Mass Effect pode ser resolvido com três carinhas atrás da mureta. Entendeu? Não, mas essa é a base porque é filme de ação, cara. Assim, eu acho um pouco repetitivo. Eu gosto da história, então, mas eu acho um pouco repetitivo. Não, mas voltando pro Battlefield. Eu comprei o Battlefield 2142, fui empolgadona a jogar, e aí eu não curti. Eu não sei se foi porque eu pegava um monte de time que não sabia jogar em time, e eu me irritei e parei de jogar, mas eu não gostei, assim. Sabe o que eu mais chato. Gostava? Não era nem... Tipo assim, eu achava maneiras máquinas futurísticas, as armas, o cacete. Mas o que eu mais gostava era de um modo de jogo que era único. Da nave. Titan. Né? E é assim, veja, você tinha o modo Conquest, que você tinha que pegar as bandeiras, né? E guardar as bandeiras, etc. Mas o modo Titan, cara, era assim, cada time tinha em um ponto do mapa uma nave mãe flutuando lá em cima. Tipo assim, não era baixinho, não, era bem em cima, assim. Uhum. Com um campo de força. O seu objetivo era invadir aquela nave mãe, detonar uns escudos lá que impedem que você avançasse pra dentro dela e destruir o núcleo dela pra destruir a nave. Quem destruísse a nave mãe do outro ganhava fase. E, cara, era muito maneiro porque você podia ou subir na nave mãe com aquelas navinhas que eram equivalentes a um helicóptero, ou você ia, cara, com um tipo de um veículo blindado que tinha uns pods que eram lançados assim, pá, pra cima, sabe? Na vertical. Pá! Te lançava pra cima e você caía lá dentro. Cara, era muito maneiro porque tinha a dinâmica do combate no meio do mapa, tentando impedir que os veículos do time e adversários chegasse na sua nave, e aí, tipo assim, isso avançava pra lá ou pra cá. Às vezes, os caras não estavam conseguindo impedir que você chegasse, você chegava fácil na nave do cara, e toda a defesa dele já tava dentro da nave, então você tinha que coordenar meio com seus amigos, de caralho, vamos pular todo mundo ao mesmo tempo lá dentro pra conseguir avançar, e de cara, era uma mecânica muito maneira do jogo. O legal é isso, você podia destruir a nave de várias formas, você podia destruir ela do chão, tinha uns mísseis que você tacava na nave, mas assim. Eu tinha que dar muita porrada, cara. Pois é, mas você podia, isso é que era maneiro do jogo, e você tinha que coordenar com as pessoas. E tinha um lance, Jovem Nerd, que quando você ia explodir o núcleo da nave, é assim, meu amigo, você tem 30 segundos pra sair daqui com vida. E tu tinha que sair correndo pra pular de paraquedas, assim. Era e... bem maneiro. Paraquedas no espaço? No espaço? Não era no espaço. Ele não era no espaço, ele só era no futuro. Ah, não, eu pensei que fosse no espaço. A nave ficava pairando em cima do terreno ali, entendeu? É. Olha só, eu achei esse Battlefield legal, não joguei muito, foi o que eu menos joguei, inclusive, por um simples motivo e por uma simples palavra. Já existia Battlefront. O Battlefront, cara, ele me fez olhar pra esse jogo do Battlefield e falar assim, cadê o Jedi? Voltou o Jedi, cara. Porque era a mesma parada, cara. E o Battlefront tinha o Star Wars, então eu falei assim, né, Battlefront é muito melhor. Meio que tinha eu quero tanto ver o novo que vai sair em 2015, mas, entendeu? Mas cara, ele fala, cara. Mas o jogo, olha só, o Battlefront, cara, ele é um dos filhos do Battlefield 2. Não, sim, mas é o que eu tô falando. Você, o Battlefield, ele gerou vários filhos, né? Ele é o coelho da parada. Mas o Battlefront, ele foi lançado antes deles lançarem o 2142, cara. Então ele pegou todo... O 2142 tem, cara... E existe muita coisa que o Battlefront tem. Muitas coisas têm melhoradas, eu acho, sim. Só que, tipo, já existia muito próximo. Por isso que o cara, não precisa disso. Entendeu? Não, e era o universo de Star Wars, que, porra. Porra, ainda precisa de mais alguma coisa? Tipo, porra, pra quê, cara? Eu gostava, mas esse jogo não fez tanto sucesso, ele vendeu ok, mas... E o que é uma pena, porque quando eu vi pela primeira vez no blog do Battlefield que eles estavam, né, já iam lançar o Battlefield 4, eu tive a esperança, É agora, vamos voltar pro futuro, sabe? Mas o Jovem Nerd, vale lembrar que, assim, vendeu pouco, a gente tá falando 2 milhões de cópias. É, mas comparar, os caras fazem um Battlefield 3, era moderno, e vendem bilhões de cópias. É que nem a galera do Tomb Raider falando que vendeu pouco também. Fazer a piada aqui, resgatando aqui o que você falou, eu acho que eles só realmente não conseguiram porque eles não vai ser muito fraco, eu já tô desistindo no meio. É, porque eles não chegaram a 88 milhas por hora. Ai, gente. É porque você falou que eles finalmente iam voltar pro futuro. Não, caralho. Porra. Gente, o Azaghal dormiu? Não, tô aqui, eu tô lamentando. Tá triste porque o jogo não foi um sucesso? Não, porque a piadinha do Diogo, né? Eu vi ela vindo e não consegui impedi-la. Eu imaginei só o Azaghal colocando a mão assim na testa, sabe? Ô, esporra, desculpa. Quais eram os seus nicknames de Battlefield? Ou é até hoje? É, o meu é até hoje. Eu uso o mesmo até hoje. Qual é? Asdrúbal Gomes. Não, mas quando tu jogou com a gente, tava lá, Beto Estrada. Não, mas aí pro Nerd Player, mas assim, online e tudo que eu jogo e tal, eu tenho que botar um nome, porque geralmente o meu nome de cadastro nas contas é BetaMRG, mas quando eu posso escolher um outro nome, eu sempre uso, até hoje, as Drubal Gomes. Olha aí. É verdade. Que excêntrico. Não, na verdade, cara, eu sentei um dia numa máquina lá na Lan House e tava as Drubal Gomes. E aí eu jogava com outro nick, Beto. E aí comecei a... Bobby Road. Nunca usou Bobby Road? Não, nunca usei Bobby Road. Fraco. Pois é. E aí ninguém sabia quem eu era e eu tava matando, porque era CS e tal, CS eu jogava bem. E aí as pessoas ficaram naquele, quem é Asdrúbal Gomes, Asdrúbal Gomes? E eu não falei. E aí ficou um lance do Asdrúbal Gomes, até que um dia descobriram que era eu que tava jogando direto de Asdrúbal Gomes e tal. Aí eu falei, ah, eu gostei do Asdrúbal Gomes, só botei um Z no Asdrúbal pra ficar bonito. E aí o Asdrúbal Gomes de verdade descobriu que a conta do Orkut dele tinha sido hackeada, né? Por alguém do House, porque a sua história não tá muito verídica. Azaghal, qual era o teu... Qual era o teu? Atalaia Jurubeba? Mas agora, Atalaia Jurubeba. Vocês lembram da Atalaia Jurubeba? Eu lembro. Caraca, e eu... da vida, né? Eu já falei isso aqui, mas foi anos depois que eu fui descobrir que isso era o nome de um remédio de fígado, uma porra assim, cara. Eu já era um visionário. Caraca. Marcelo, qual era o teu? Então, eu usava dois nicks. Na verdade, depois de um tempo, eu comecei a usar o mesmo nick, que é Elora Dunham, por causa do Willow. Não, como é que é? Elora Dunham, por causa do Willow. Quem era Elora Dunham no Willow? Era bebê. Ah, bebê. Willow protegia. Ela falou, assim, eu me senti muito deslocado. Por causa de não sei quem, como se fosse algo tão, sabe? Olha a bola. O Willow, meu. Paquito, por causa da Xuxa. Mas nas Lan Houses, quando eu jogava Battlefield, eu usava Coca-Cola Choca. Yeah, ou... Coca-Cola Choca. Coca-Cola Choca. Coca-Cola Choca é sem gás, né? Isso. É. Coca-Cola Choca é uma merda. Coca-Cola com gás é a melhor coisa do mundo. A verdade é claro, essa. A culpa, você sabe que a merda é você não beber a parada a tempo. É. Errado é você. É verdade. Vou deixar o gelo derreter e ficar aquela água. Exato. Né? Ai, meu Deus. Mas então? Então, e o meu outro nick que eu fazia junto com o meu amigo, que o nick dele era Monte de Gengibre e o meu era Paçoca Alada. Paçoca Alada. Bom. Eu tinha aquele nick, né? Tá vendo, Jovem Nerd? Eu era o Dyke, que eu achava um nome maneiríssimo. Você é nem que fanchona. Dyke. É um nome sonoro. Dyke. Fancha. E aí... É tipo aí, um nome alemão, né? É, e aí me falaram que Dyke em inglês é tipo gíria pra sapatão, sabe? É. E aí eu, caraca, que achava tão maneiro o Dyke. Dyke é tipo a lésbica que é machona mesmo, sabe? É, que é... isso aí. Dos males o menor, então. Qual era o teu nick, Didi Braguinha? Cara, eu tinha alguns nicks, mas o que eu mais gostava e que eu usava pra algumas paradas era excelente. Xoxotinha Dourada. Não, cara. Ai, cacete, cara. Não, inacreditável, cara. Mas eu existia. Cuspi Coca-Cola aí... no monitor agora. Não, e aí rolou o clã da Lan House de Battlefield. Só que em geral se amarrava tanto no nick do Diogo que a gente chegava na parada e nego ia enfrentar, o time era Xoxotinha de Ouro, Xoxotinha de Prata, Xoxotinha Dourada. Era isso não, cara. O time era formado... Cara, e era maneiro que assim, todo mundo de Lan House, quando você ia, ninguém sabe o nome de ninguém. É só o apelido. E aí tinha uma galera que só me conhecia como Xoxotinha. Tipo, o Xoxotinha, não sei o que, vamos jogar aquela hoje. Falei, bora, amigo. E aí, tipo... Eu não devia estar rindo disso, tá? Porque você é machista. Eu tinha um amigo que o apelido dele era Xereca. Será que ele era da galera da Talan House? Ele era do time mais científico. Jovem Nerd não tinha um na escola também, que tinha o nome no prédio, sei no lá, prédio, que você contou uma vez? Guilherme Fudeta. Nossa. Era horrível, cara. Era horrível, cara. Que horror. Mas assim, isso na verdade, cara, não era... Eu não usava isso de forma machista, não. Era simplesmente... Era um desejo. Eu queria ser, sabe? A brincadeira era assim, tipo... No meu pensamento era, vou fingir que sou uma mulher jogando. Qual vai ser meu nome? É, porque... Ah, caraca. Esse com certeza é o nick que uma mulher usaria. Nick de Gmail, cara. Que mulher não usa esse tipo de não. nick? E aí o Diogo, quando foi jogar CS, ele resolveu ter um nick feminino também. Que porra é essa, cara? Esse nick não é feminino, cara. E é daí que vem o Sônia Braga. É feminino na cabeça dele. Ah. Sônia Braga vem daí, que era o nick que o Diogo usava pra jogar, só que aí jogava CS e no Battlefield era o Xoxotinha. Só pra explicar, o Sônia Braga, pra quem não ouve Matador Robô Gigante, deve ter muita gente, é um momento que a gente faz uma pegadinha, uma brincadeira. Então, toda pessoa que fala Sônia Braga durante o programa, a gente faz uma pegadinha lá pra pessoa. E aí, isso veio daí, cara. E depois virou uma banda, inclusive, também. A gente tinha uma banda chamada Sônia Braga. Beleza. Essas bandas que vão longe. Nunca foi tão referenciada no mundo, né? Fadadas ao sucesso. Eu vou confessar aqui para as pessoas. Eu tinha uma fantasia antes. Quando... Tu sempre se arrepende depois de fazer realmente isso. Preocupado. Realmente não, preocupado. Não é fantasia. Era tipo assim, um desejo. Sexual. E o Jovem Nerd já existia desde 2012. Então quando eu jogava Battlefield 2 e tal, o resto, eu ficava fazendo propaganda do Jovem Nerd no site, sabe? No chat dos jogos, sabe? Falei, poxa, eu tenho um site chamado Jovem Nerd. Acessa lá e tal. E eu ficava muito triste que, apesar de eu ser um gamer desde o Atari, gostar de jogar videogame, não existia identificação do público do videogame com o Jovem Nerd, porque a gente não tinha nenhuma atração voltada pro videogame, né, no Jovem Nerd. Principalmente no início. No início era só texto e tal, não sei o quê. Então ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Jovem Nerd, sabe? E eu achava meio triste. Pô, as pessoas do game não conhecem o Jovem Nerd. Aí agora, que depois do, né, Nerd Player e tal, depois de tantos vídeos do Battlefield, eu entro e as pessoas... Ah, Jovem Nerd! Eu acho legal. Consegui, cheguei na comunidade game. Achei maneiro. Agora eles conhecem. Esse momentinho libertador do Jovem Eu acho legal, acho que é legal, as pessoas agora conhecem. Você tá nadando na fama. É uma pequena ego trip minha, sabe? Okay. Pessoal. Não, as pessoas... Eu já caí numa sala com você no Battlefield 3 há muito tempo atrás. Sério? Uhum. Olha aí. E aí ele falou contigo ou ele cagou na tua cabeça? Vamos ver como é que é o Jovem Nerd do mundo online. Não, cara, ele foi mó legal, ele tava no meu time de sniper. Ele tava... Olha aí, rapaz! Virou pra área e falou, sai daqui do... Em 2008 teve uma pequena revolução do Battlefield, né? Que foi o lançamento do Bad Company. Sim. Foi uma mudança total de postura da DICE, porque... Bom, lembrando, a DICE já era da EA, né? Foi um jogo exclusivo para consoles também, mais uma investida nos consoles, com uma campanha single player, com a maior imersão de campanha single player que eles já tinham feito, com personagens que tinham uma história, que falavam... E ela era toda bem-humorada, cheia de humor e tal, coisa que causou um pouco de estranheza e tal para as pessoas. Teve um mimimi da comunidade de PC que falou, caralho, o Battlefield é do PC, cadê o PC? É verdade. Sempre tem um mimimi, cara, né? As pessoas não adiantam. Só que, cara, a parada mais foda do Bad Company foi a Frostbite, que é o motor gráfico criado pela DICE, cara. A Frostbite veio com o ambiente destrutível, cara. Pegava o lança-granada, jogava na parede do casebre, pá, abriu um buraco gigante. Destroço pra tudo quanto é lado. Se você derrubasse parede, caía. O negócio desmoronava, cara. Então, foi uma mudança muito grande pro realismo do jogo. Você, obviamente, né, você não pode destruir tudo, né? Não é tudo que é destrutível. Até porque você tava nos consoles e você tem um limite aí do que o console consegue processar. Mas, cara, já era uma mudança incrível de você poder andar com um tanque por dentro de uma casa, destruir tudo. Cara, era muito foda. E eu não me engano, Alexandre, o Battlefield 2, ele começou a direcionar pra esse caminho das coisas serem destrutíveis. Mas não era essa parada que aconteceu no Bad Company. Que o Bad Company, ele pegou a parada, maluco, e transformou num Black. Você lembra do Black, cara? Lembro do Black. O Black era um jogo... O Black era um animal. Porra, ele é um FPS, só FPS. Tiro, né? Obviamente, primeira pessoa. Mas o lance do Black... Eu nunca zerei o Black. Eu sempre queria destruir o máximo de coisas possíveis no cenário. Era incrível. E isso rolou chegou no Bad Company, tipo, caralho! É animal, animal. O Bad Company, cara, era maneiro, porque quando saiu o trailer do Bad Company, era uma parada completamente diferente, que era o narrador falando e os soldados putos com o narrador e tal. E ele termina exatamente com esse mote, né? Que eu me lembro que ele fala assim, aí, agora eles destroem tudo. Aí o soldado olha e fala, pô, peraí, eu posso destruir tudo? Que era a sensação do jogador, né? E a Frostbite, cara, ela revolucionou se jogar Battlefield, assim, porque finalmente era tudo lisinho e era tudo bonito. E fez tanto sucesso que o Battlefield 1943, que era o 1942. Era a reformulação em HD de algumas fases do Battlefield 1942, que lançaram por $15 pra, como downloadable, né? Foi isso, só online, E era Frostbite, né? Frostbite. Foi um dos jogos mais baixados e jogados na Xbox Live, na época que ele lançou, no período de uso dele. Foi um grande sucesso e foi meio que o respiro que eles precisavam pra chegar lá no que a Frostbite ia se tornar depois. Se você pensa assim, grandes merda destruiu o cenário. Cara, grandes merdas não. Imagina o seguinte, você está jogando um jogo de guerra, eu chamo o Battlefield de simulador de guerra, tá? Onde você tem um cenário todo, um cenário... Arma é mais simulador que Battlefield. Concordo. Inclusive, o arma é usado pro exército americano pra fazer algumas simulações de estratégia, né? Então. Mas o Battlefield, né, quando ele começou essa parada de você destruir, o que significa isso dentro do jogo, dentro do conceito do jogo? Significa que, a partir de agora, você não precisa só olhar para o cenário e ver, eu vou poder então usar essa janela aqui como um ambiente de emboscada pro meu sniper, vou botar o sniper aqui dentro. Não, cara, a partir de agora, você pode criar ambientes para emboscada. Você pode, porra, se tem uma parede aqui, essa parede atrapalha o teu sniper, porra, bota o sniper da montanha, manda a tua artilharia derrubar aquela parede lá. Então, isso modifica completamente o pensamento estratégico. Por quê? Porque o cenário, ele é modificado através da sua vontade. Exatamente. Você determina aonde vai ter a emboscada. O que eu vou fazer aqui? Esse prédio precisa tirar? Então vamos demolir essa porra. Não era exatamente demolir a porra do prédio inteiro, mas você consegue quebrar a parede e abrir o campo de visão. E isso faz com que a sua estratégia, cara, ela potencialize absurdamente. Então você tem um conceito completamente novo, cara, de jogo de guerra. Sim, porque o cenário muda, né? Começa de um jeito e termina de outro. E vocês falaram do Black, e eu lembrei que na mesma época, mais ou menos, teve um outro jogo que a gente acabou não mencionando, que foi o Sniper Elite, né? Por mais que ele não fosse multiplayer, na época ele era de Segunda Guerra, né? É verdade. E o Sniper Elite é um jogo muito bacana, né? Que depois do Sniper Elite V2, que a gente tem recentemente aí, mas tem um jogo de Sniper bem bacana de Segunda Guerra, dessa época próxima aí. Agora, sabe uma coisa que pouca gente fala quando elogia aí a Frostbite e tal? O que é? Eu tenho que me mostrar presente. Qual é a tradução de Frostbite, Azaghal? Mordida fria. Na verdade, é quando... Vocês sabem o que é Frostbite, né? Sim. Então tá bom, não vou explicar. Explica. É quando você expõe sua pele ao frio. E aí aquele ventinho frio, sabe, congela e te fode. É mais ou menos isso. Seu Frostbite. Eu achava que o Frostbite... Cai a ponta do seu nariz, por exemplo. Por exemplo. Eu achava que isso seria uma gíria, por exemplo, assim, e a morte tá tentando me pegar, tipo, a mordida gélida da morte. Foi longe. Tá bom. Eu sei lá. Cara, mas o que eu queria falar, que pouca gente fala, é do som, cara. O som, a partir do Bad Company pra frente, cara, é inacreditável, inigualável. Não tem jogo que tenha uma construção de efeitos sonoros tão foda quanto o Battlefield. Não só pela modificação em real time de onde você vai, se você tá fora em campo aberto, ou você entra num bunker e você ouve o eco do bunker quando você atira, quando você corre e tal. Não é só pela sua modificação dos reflexos que o som tem em cada ambiente, mas até mesmo da reverberação da distância. Por exemplo, se você dá um tiro perto, se o personagem está do seu lado, ele dá tiro, você ouve de um jeito. Se você vai pra longe, normalmente em outros jogos, você ouve aquele tiro mais baixinho. Mas não, no Battlefield você ouve de outro onde ele som. Vem? Não, você ouve outro som, que é o som dele e com a reverberação dele no ambiente. Às vezes você escuta ele e você escuta ele ecoar, ao redor do ambiente. O som tem a velocidade do som, cara. Se a parada explode do teu lado, explosão na hora. Se o negócio explode lá longe, você vê a explosão e depois você ouve o som da explosão. É inacreditável o senso de física aplicado ao som e até mesmo a gravidade, que a partir do Frostbite eles começam a usar a gravidade pra afetar a trajetória balística, né? Todos os seus tiros têm efeito de gravidade, não tem de vento, que aí seria foda também, de vento. Mas pro sniper... Ai, no controle ainda, que demônio, é, né? Mas pro num sniper, pra você atirar de longe no cara, você tem que calcular em si o poder da matemática! Calcular a gravidade da bala que vai atirar. Cara, é animal, é muito foda esse cuidado que eles tiveram com o som e com a física da gravidade a partir do Bad Company que tem o Frostbite. É, o Bad Company, ele teve várias coisas maneiras, inclusive, ele teve toda aquela reformulação de identidade visual também, que ficou muito legal, os menus, ele é muito bonito, ele é um jogo bonito, exato, né? Exato. O já citado também que vocês comentaram, da estrutura do Battlefield, que ele se modificou com a inserção de personagens, né? Então, pela primeira vez, se eu não me engano, você tem dentro do Battlefield a estrutura, o andamento de duas pessoas, duas ou três pessoas, se eu não me engano, que são aquele grupinho principal que leva o Bad Company durante toda a série dele, né? É, durante o Bad Company 1 e o Bad Company 2. Então, nunca aconteceu isso em Battlefield. E você ficava, porra, que porra é essa? Como assim agora eu sou um cara? Isso ia um pouco na linha do Call of Duty, no Medal of Honor e tal. Você tinha alguns personagens principais. Só que o lance deles não era um cara. Tipo, não era uma ficha. Eram os quatro caras, né? Exatamente, cara. Era e aí tinha companhia. Exatamente. E, pra quem não sabe, o Bad Company, na verdade, a essência do Bad Company é o seguinte. O Bad Company, ele era um grupo de combate que era enviado para a frente da batalha antes deles mandarem a infantaria. Ou seja, eles eram a ralé da ralé. Eles eram, tipo, pô, vai lá na frente. Vê o que tem lá naquela porra. Então eles chegavam nos ambientes mais escrotos possíveis, cara. Sozinhos, sem suporte de ninguém. E, tipo, se vira aí, cara. Sabe? Então era... Mas no primeiro jogo eles se desgarram lá do resto em busca de um ouro lá, de algum maluco da guerra que deixou na guerra, eles queriam um ouro, tipo aquele filme Três Reis, sabe? É uma parada, era um plot bem parecido. Ele... É, aquele Preston alguma coisa, né? O capitão lá. É, eles se desgarram lá do resto porque eles estão atrás desse ouro aí. Mas o Bad Company 2, ele continua essa evolução do Frostbite, foi muito, muito impressionante. O multiplayer foi muito elogiado, o Bad Company 2, e acho que o Bad Company 2 já teve pra PC também, não teve? Que o 1 não teve. Não, o 2 já. O 2 já teve pra PC. Que a galera do PC tava no mimimi, né, desde o lançamento em 2009 do Battlefield Heroes, que era um jogo gratuito, cartunesco, né, em terceira pessoa, que tinha aquela pegada do Battlefield, mas era eles tentando entrar nesse mundo de jogo casual, jogo gratuito que você compra chapéu, negócio de comprar chapéu. É, era um negócio do Team Fortress 2, né? Era na pegada do Team Fortress, exatamente. Eu joguei, cara, eu joguei um pouco, porque na época o meu computador, acreditem se quiser, não aguentava. O quê? O teu computador não aguentava Battlefield Heroes? Não aguentava, cara. Caraca, que tristeza, cara. Nem 800 por 600, jogava cara. No netbook, né? Ai, meu Deus do céu. E era, sei lá, um Pentium, não lembro, cara. Eu tive computadores merdas durante muitos tempos ali. E ficava aquela porra e eu levava ali o máximo, cara. Exprimia o máximo possível até sair aquela última gota de, tipo, ok, agora não dá mais. Exatamente. Aí, eu falei que teve uma mini revolução do universo Battlefield em 2008 com o Bad Company e tal. Mas mesmo assim, né, cara, com o Bad Company 2, ele brigou muito com o Call of Duty Modern Warfare 2, que foi um sucesso inacreditável de vendas, de tudo, né? Eu não joguei nenhum dos dois. É, não, eu jogava bastante. Gostava bastante, era bem divertido e tal. Mas eu, depois de um tempo, descobri por que eu joguei bastante Modern Warfare 2 e Black Ops. Sabe por que eu joguei muito? Por quê? Porque eu estava esperando por Battlefield 3. Caralho! Porque eu não tinha outra opção, cara. Porque depois que lançou Battlefield 3, cara, o mundo mudou, cara. Jô, é disso que você tá falando, cara. É foda, porque até no Bad Company fez um sucesso, a gente tá falando aqui, mas foi uma época em que o Call of Duty ascendeu, né, cara? Ele tava foda. O Modern Warfare, com aquela coisa toda, ele ficou incrível. E aí, de repente, eu me lembro disso, cara. Eu tava vendo a E3, e aí apaga a luz, símbolozinho da EA, e aquela Frostbite 2. Frostbite apareceu. 2, exato. E aí, tu tipo, o que que vai acontecer? Cara, de repente... Eles te avisam. É só isso que você precisa saber. Vai sair um novo Battlefield. E, caralho, eu me lembro, cara. Essa sensação é muito bom saber que alguém também ficou assim. Eu falei assim, finalmente. Graças a Deus. Eu estava esperando por você. Pois é. Eu não queria Bad Company. É bom. Mas eu não queria Bad Company. Eu não queria Vietnã. Eu queria Battlefield 3. O Battlefield 3, ele foi o pináculo dos gráficos de jogo da época, né? Ele tava... Nossa, que coisa linda, cara. Ele chegou que nem o pé do Monty Python esmagando tudo. Inclusive a minha placa de vídeo, que não aguentava ele no high. Exato, né? E, inclusive, assim, eu tava sem um PC já há muitos anos. Tinha lá um MacBook que eu usava pra trabalhar. E eu já não tinha um... Ah, tem que... Por que você precisa fazer isso? O que que é? Você pode falar que tinha um MacBook e não precisa... Não, usar pra trabalhar. Eu não tinha um MacBook, ponto final. Não precisa se justificar. Ninguém... Você não roubou o MacBook. Você tem que vestir o badge, rapaz. Eu estou falando que eu jogava. Pagou. Onde eu jogava? Jogava nos consoles. Não, eu tinha o MacBook, mas eu não era escroto nem snob, eu só usava pra trabalhar. É tipo isso. Mas, cara, eu tô querendo dizer que eu não tinha um PC game, não tinha um computador pra jogos, é isso. Certo. E aí, eu não senti necessidade de ter um PC, porque eu já fui PC game durante muitos anos, aí depois, parava, então o PC ficava velho, sabe? Aí você, é muito caro pra atualizar o PC. Aí você fica no console. Mas aí, quando realmente anunciaram Battlefield 3, eu falei assim, eu quero comprar um PC novo. Eu liguei pro meu guru, Anderson Duboc, muito prazer, obrigado. Falei assim, eu quero comprar um PC novo, cara. Eu tô numa grana aqui pra comprar um PC novo. Aí ele, tá, qual é a configuração que você quer? Eu falei assim, eu não sei. Eu sei que eu quero rodar Battlefield 3 no Ultra. Caraca. Aí ele, tá bom, eu vou ver aqui. E aí, cara, tipo assim, o Battlefield 3, ele foi o jogo que me fez voltar a ter um gaming platform, um gaming PC. Tipo assim, e não larguei mais por nada. Mas cara, você vendeu o Apple MacBook? Não, eu tô com ele aqui na minha frente. Ah, então você comprou outro computador só pra jogar. Eu comprei um computador só pra jogar. Ok. Não, mas na verdade, eu passei, como ele era muito mais rápido, muito mais novo que o MacBook, eu passei a editar vídeos na época no PC também. Então ele era pra trabalhar também, olha aí, ficou humilde de novo. Ficou humilde de novo. O PC, ele usava o Mac só pra acessar o YouTube. Eu tenho o Mac, mas eu só uso pra ir no banheiro, né? Exato. Ele aguenta bem o vapor. Ai, ai. Foi uma revolução muito grande nos gráficos, cara, que a Frostbite 2 fez. Foi muito grande. Foi tão grande que as pessoas ficaram meio nhé quando elas viram Battlefield 4, porque é Frostbite 3, mas é porque não teve um grande espaço de gráficos, né? Teve um espaço entre o Battlefield, o Bad Company e tal, e o Battlefield 3. Agora esse, o nego ficou chamando o Battlefield 4 de Battlefield 3.5 porque o nego não viu essa grande revolução que teve do Frostbite 1 pro 2. Exatamente, mas o Battlefield 4, ele tem... Primeiro, a galera que tá jogando no console, ele realmente não mudou. Se você pega no PC, ele é incrível, assim, o 4. É, mas o Battlefield 3 nos consoles era terrível. Não, o 3, mas tô falando... Gráficos eram terríveis, é o 3. Sim, mas o 4 no console, ele tá muito próximo do 3. Porque, assim, a diferença do console pro computador... Ele tá próximo do 3 no PC, né? É, cara, porque a diferença do console pro computador é gigante. Se você bota o Battlefield 4 no computador, é um negócio impressionante, cara. É impressionante. Se você bota tudo no máximo e tal, ele fica foda. Agora, as pessoas têm que entender que a grande revolução, quando você faz uma engine nova, quando você tem uma nova geração e tal, o gráfico, ele é firula pro público entender que existe uma mudança, mas a grande revolução tá no que aquela engine permite você fazer de sistema. Esse negócio agora do Battlefield 4 de quebrar prédio, de quebrar estrutura, não sei o quê, isso não era possível com aquela mecânica que você tinha antes. Então a evolução, ela tá muito mais na mecânica do que no gráfico. Uhum. É importante as pessoas entenderem. É, mas é tudo o que a engine permite que faça, né? Então, uma coisa meio que traz a outra junto, né? A física toda da engine e tal. Inclusive, a física da gravidade mudou um pouco. Antigamente, você dava um tiro de sniper e aí ele vinha descendo. E eu acho que eu tenho a impressão que eles atualizaram um pouco essa física, que você dá um tiro e aí durante a maior parte do percurso da bala, você vê que ela cai muito pouco. Ela vai bem reta porque ela tá com muita força de impulso. E ela só começa a cair lá depois de tanto. Então, fez com que a matemática ficasse bem mais difícil, porque ela não tem um uma taxa de... Constante, né? De queda, de decaimento, sei lá. A trajetória dela não é mais deformada uniformemente como era, a partir do momento que você tirava. Ela deforma lá atrás, então fez com que o cálculo ficasse bem mais complicado, e eu achei isso foda pra caralho da Frostbite 3 agora para o Battlefield 4. Uma evolução que é um detalhezinho, né? Mas eu, por exemplo, gosto de jogar de sniper, pra mim fez muita diferença. Muita diferença. Sim. Eu falei assim, caralho, o que tá acontecendo com essa bala? As primeiras vezes que eu joguei, né? Diferente e tal. E aí depois, quando eu comecei a calcular, comecei a acertar os caras lá de longe, foi, cara, que foda e tal. Mas foi difícil não, acostumar? Não, foi só usar a matemática. Recalcular a sua rota. Ô, Jovem Nerd, uma coisa, só voltando aqui pro Battlefield 3, é legal porque ele traz um single player com uma história que você pode acompanhar e tal. Ele muda um pouco aquela dinâmica do 1 e do 2, que só era uma história qualquer nota, nem tinha história num single player qualquer, e o grande lance era o multiplayer. O 2 não tinha single player. É, pois é. Tinha só bot. É, exato, mas você podia jogar sozinho, é isso que eu tô falando. É, com bot, mas não tinha história, não tinha nada. Mas assim, o 3, além dele ter feito isso, o Battlefield saiu só dos games e tomou outras obras. Você tem, por exemplo, um livro que complementa muito a história do jogo do Battlefield. Então ele começou a abrir e tentar também competir, tendo ali uma história boa, um roteirista sempre renomado pra escrever a história do jogo. Ele começou a competir também no single player por causa desse público dos games. Tanto que se você olhar pro Bad Company, quando ele vai pro console, ele necessita de um single player. Então... E além disso, Beto, os assessores que eles começaram a chamar pro desenvolvimento do 3, né, o suporte militar que eles tiveram foi massivo, cara, sabe? É, muitas coisas que eles pegaram realmente reais, e esse suporte, como você comentou, dos livros que foram escritos também por pessoas que são no estilo do Tom Clancy, entendeu? São pessoas que foram de forças armadas, de comandos especiais, etc., pra escrever esse tipo de coisa. E eu acho que também é interessante, cara, frisar que no Battlefield 3, muita gente começou a jogar Battlefield no Battlefield 3. Uhum. E foi uma revolução para essas pessoas, porque elas estavam vindo de uma época em que Call of Duty e aquele banear e aquele pula-pula, quickscope, isso tinha voltado a ser regra, né? O Call of Duty, ele trouxe isso de volta e tava uma febre, Call of Duty era uma febre. Quando o Battlefield 3 chegou, foi a mesma sensação que a gente lá em 1990, ou em 2002, perdão, teve quando lançou o Battlefield no meio de CS e Quake, etc. Foi aquela parada, porra, a gente agora pode entrar num avião? Caralho, os caras na época do Battlefield 3, tiveram a mesma sensação que a gente teve lá, cara. E, tipo, isso é muito foda de você pensar, né, cara? E tem toda a atenção a detalhe que eles têm, cara. Eu acho incrível, meu. Detalhes pequenos, sabe? Uhum. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, na hora que você tá jogando a campanha, naquele começo mesmo da campanha, que você tá em cima de um prédio e você tem que acertar o pessoal que tá no outro prédio, aí o prédio cai, e você tá, tipo, numa posição tática com os outros personagens, né, do teu esquadrão que estão junto com você. A hora que você abaixa, você vê, assim, cara, a textura da roupa dos caras, tipo... É inacreditável. Os bolsos, a borracha que tá dobrando da sola do sapato dele, da bota dele, sabe? O peso, né, cara? O peso. O Battlefield trouxe uma parada que eu não tava acostumado a ver. Por exemplo, quando você vai pular um obstáculo, o cara, ele bota a mão na parada e pula. Você sente que o cara está pulando, realmente. Ele não simplesmente sai do ponto A e chega, se teleporta pro ponto B com uma animação. E você vê o corpo dele, né, cara? Isso é muito legal. Pois é, cara. Isso é um detalhe. Isso já foi falado várias vezes, mas porra, você olhar pra baixo e ver seus pés, você, porra, virar e ver a sua arma, o movimento dela não virar exatamente quando a sua cabeça virar. Quando você move a cabeça, a sua arma vem um pouquinho depois, sabe? É milissegundos, mas isso faz a diferença. Um realismo, né, muito maior, com certeza. Exato. Imagina jogar isso no Oculus Rift. Mas o Diogo, isso é legal, cara, porque o Battlefield, ele se preocupou com uma outra narrativa de videogame, né, dentro do multiplayer, que o Call of Duty não tem, porque assim, quando você joga qualquer jogo no modo single player, você entra naquele mundinho, né, você se torna o personagem, você acompanha aquela história, você evolui com o personagem, você faz isso tudo. O multiplayer, na verdade, o que que ele faz? Ele faz você, como jogador, criar a sua narrativa. Eu vejo muita gente criticando essa galera, assim, que, só joga esses jogos multiplayer e tal. Mas não, aquelas pessoas estão criando os mundinhos dela. Talvez por isso que elas se apeguem muito mais do que quem entra num mundinho de single player, que tem início, meio e fim. Ali não, a história do cara é contínua, ela nunca termina. E quando o Battlefield 3 vem com essas mudanças todas, ele tá aumentando essa imersão, essa narrativa própria que o cara tá criando dentro do multiplayer, pra criar um mundinho dele, pessoal, sabe? E isso é um dos grandes méritos do Battlefield 3. Muito bem falado isso, porque isso criou o que eu chamava, sem saber que os próprios desenvolvedores tinham o mesmo nome, que é o momento Battlefield, que eles chamam de Battlefield Moments, que são, são momentos que não foram programados, que não estão scripted, né? Mas que são alucinantes, que são feitos pelos jogadores, são cagados acreditáveis. Às vezes é um momento bonito de um avião passar enquanto tá explodindo um negócio, nego, corpo voando e tal. Já teve alguns momentos assim que eu identifiquei na, nos Nerd Players de Battlefield, sabe? Momentos que parecem um filme, sabe? Mas isso tudo foi criado por jogadores, não tem nada programado pra acontecer aquilo. Até os momentos de loucura daquele cara que embica o avião pra cima, sai da, do cockpit, atira um RPG no avião inimigo, destrói e volta pro porra do cockpit dele. Tá? Esses momentos loucos. Isso é foda, cara. Que são uma diversão quando o cara consegue fazer um negócio desse, né? Eu já vi o cara matar piloto de helicóptero no sniper e aí o helicóptero começa a cair, ele pula de paraquedas e entra no helicóptero, rouba o helicóptero do piloto que ele matou, sabe? É divertidíssimo ver essas coisas. Eu nunca fiz nada. Aliás, seria impossível, cara... mas tudo bem. Oi? Tá bom. Que as, eu entendi. Vou ficar na hélice, né? Inclusive, cara, uma coisa que a gente não comentou, porque eu não percebi, só depois que a gente publicou o nosso último Nerd Play de Battlefield 3, que o Azaghal fez uma das paradas mais impossíveis do jogo, cara. Porque tem uma hora que ele destrói um helicóptero, o meu helicóptero, com um lança-míssel. Eu achava que ele estava usando um míssil teleguiado. Mas depois que as pessoas perceberam, que eu não percebi na hora, que o Azaghal destruiu o helicóptero com um TOW. TOW, que é aquele lança-míssel que você controla o míssil virando o mouse enquanto ele tá voando. E o helicóptero tava longe pra caralho, esse filho da puta! Cagão do caralho! Cagão nada. Acertou o helicóptero lá longe com um TOW, cara! Puta que pariu! Eu sou humildão. Ninguém deu importância pra isso na hora, cara! Azaghal, fala aí que tu só tem um Mac pra trabalhar. Eu nem PC tenho, PC da empresa. Vocês lembram qual era o nickname de vocês, não? Olha a manchete do Extra. Calor entra rasgando e ultrapassa Flu e Vasco. É, isso foi demais. Excelente. Calor 42, Vasco 37, Fluminense 36. Excelente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.